Boa noite, Brasil! Começa agora! Só eu animei, mas que merda. A premiação mais relevante, séria e desencrustrante do Brasil brasileiro varonil da indústria. Seriedade Anônima 2018! Agora adoro. Eu também não faço. Adoro o bichinho. Obrigado, mundo! Eu sou o Léo Oliveira. Que viado mudo. Viado mudo. Homofobia. Suidofobia. Eu sou o Léo Oliveira e estou aqui com um time incrível da nossa holding, o nosso júri aqui, os velhos da academia que escolheram os indicados desta noite. Começamos... Gente, velho nada, Luciano nem tá. Já. Começamos... Só tô eu representando os velhos só. A boca. Começando pelo responsável pela revitalização aqui, Revitalift, deste prêmio, Marcos Zanon. Oi, Pock, tô aí de volta. Como vocês estão? Tão boas? Odeio vocês, espero que morram. Adoro o Zanon fazendo a Angela Bismarck revitalizando a Pepeca. Adoro. Eu só falo do final, que eu odeio as pessoas, mando ir a merda. É, no começo é fofo, né? No começo é vamos bater peito. É, no final é pau no cu. Zanon, quem mais temos aqui? Apresenta o próximo, na ordem que você quiser. Na hora que eu quiser? Então, estamos aqui também com Edu Sasser. Entregou o corte, entregou. tá namorando o quê? Mas... Me respeita, Brasil. Tamo aqui, né? Você já toma como? Grandona pra caramba, todo preparado no vestido de gala, né? Opa, sempre bom esse vestido galado, né? Sabe? Eu já tô imaginando o Sasser no vestido da Kelly Clarkson, né? Porque como ele é muito fã de Kellyzinha, ele tem esse quezinho, pezinho na breguice. Ele usar um vestido de Kelly. Imagina, né? Que tá sempre bufante. Olha, Nen, eu vou dizer que a inspiração foi Paula Fernandes, pra você ter uma ideia, então. É a mesma merda, só que não tem um bufante. Deve ter umas franjas. Sassizinho, quem mais temos aqui? Direto da Polônia, Darlan Generoso. E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em qual fuso horário vocês estão. Garoto, você tem que fazer assim, ó, boa noite, Brasil, tá muito... bom dia, Polônia. Acredito. Não, acordei com essa bomba, né? Que Netflix tá salvando o morto agora, né? De novo. Salvou Designated Survivor. Quem pediu, né? Quem pediu? Essa série que todo mundo vê, só que não. Sim. E é isso, né, gente? Tô aqui pra gravar esse podcast maravilhoso dessa premiação tão relevante. A mais relevante, né? De todo mundo, todo o Brasil. Na Polônia só se fala disso, né? Na Polônia. A Polônia! Ah, essa piada é muito engraçada, descobrimos, a piada não. Da geração. Essa piada funciona tanto que a gente tá usando ela desde que eu contei, então... Pô, mas porque a gente só pega merda pra usar na vida, né? Então, você respeita a Polônia, respeita... Qual é o nome do cara? Valêncio? Vilácio? Sei lá. Ninguém sabe do que sei lá o nome desse cara. Alesso! Apolônio. E esse cara maravilhoso que ele diminuiu, né? Quando ficou velho, né? Porque o outro é gigante e o cara velho é baixinho. O nome dele, Darlan, é a louca. Energia! Energia! E quem é o próximo da Centopeia Humana aí, Darlan? Oh, vamos dar esse alô, né, pra Leandro Chaves, né? Oi, gente! Depois de longo tempo, e olha só, tô mega suado porque passei ali pelo tapete vermelho vestindo o meu Jorge Armando e, ó, tô impecável. Preparado pra esse prêmio. Que nojo. Todo suado, que nojo. Não sei onde ele tá passando, né? Onde a pessoa tá claramente passando, não tô sabendo. Muito claramente temos coisa. A Charlie XCX da premiação, né? Pedido sem Anitta, banho. Anitta, né? Pedido sem banho. Pizzas. Leandro, a quem você vai dar a honra de ser a penúltima pessoa chamada aqui na ordem de apresentações? Vamos lá apresentar Taylor Arrocha! Yay! E os indicados ao Anonymous The Riot são... Anonymous The Riot. The Riot de Gotham são... Né? E aí? E aí, tudo bem? Como é que tá a vida? Vamos falar sobre isso, gente. Vamos deixar o prêmio pra lá. Né? Hoje. E a vida? Teve trânsito. Teve. Peguei o BRT, menino. Sempre tem. Taylor, conta pra gente quem mais tá aqui fechando o ciclo. Quem tá fechando o ciclo? Que mostra toda a falta de educação da holding, porque a mulher fica por último. Chega a misoginia, chega, basta. Mas tem mulher nesse programa hoje? E eu, me respeita. Pois é, apresentar a mulher primeiro, apresentei isso não. E por último, mas não menos importante, Érica Ribeiro. Ah, nem quero mais. É porque o destaque do programa tem que ficar pro final, Érica, pra segurar a audiência. Faltas entre nós para dar mais grosso. A mulher comentou entre de todo mundo, não precisa nem ser apresentada, né? Garoto, porque na minha época eu era co-host dessa apresentação aqui. Agora eu sou uma avulsa, entendeu? Eu não tô entendendo, mas tudo bem. Olha, na época eu era só ouvinte, viado. Então... Né? Eu costumava ser uma cirurgiã, então assim, a gente nessa barra. Agora eu sou administrada, aparecer aqui depois de 14 temporadas. Ó, gente, quem é padrinho está nos ouvindo live aí antes mesmo do post existir pra votação de seriedade. Então vamos dar um olá pra quem tá aí já na live, que é Iago. Olá! Costa. Olá! Luciano Venceslau também tava aí, diz que já tá imaginando o Sassi de Espartilho. Ô, Luciano, um grande abraço. Eita! Pois é. Me objetificando, Brasil! E tem aí também o Logado, disse aqui, cheguei. Acredito! Tô preparada pra atacar. Logado onipresente. Gente, o que eu quero saber aqui é do Logado que tá lá. Tô muito assustada. É Valak no comando de Logado. É o homem da lojinha, Érica. Gente, robô também? Viado, segura, aprende tudo. Ó, gente, então é o seguinte, se você não sabe o que é seriedade, lê o post aí, que vai estar junto com esse podcast. É, aí foda-se. Aprende, porque... Realmente, é um bastião da cultura, a gente celebra, né, TV, um pouco de cinema, um pouco de vida real, com categorias realmente selecionadas a dedo, dedinho podre que a gente tem aqui. E a gente vai dar uma anunciada geral do que tá rolando esse ano no Seriedade Anônima. São 44 fucking categorias, então a partir da agora a gente vai ler... Porra, isso é pipoca, isso é ódio, né, Len? Então é tipo Oscar, vai passar coisa durante o intervalo e... Sim, ai, gente. E é o seguinte, a gente vai ter aqui hoje a votação nossa ao vivo, né? Defesa dos nossos indicados enquanto a gente fala. E a gente já vai estar com acesso privilegiado à enquete. As pessoas vão ter as primeiras reações, as fotinhas, os barracos todos que estão rolando. Então, adoro. Preparem-se, gente. Sobe a música aí que a gente já volta. Olha que plateia linda, gente, aplaudindo a gente aqui na Seriedade hoje. Meu Deus, o auditório aqui da fábrica de coxinhas mal cabe. Toda essa povo apaixonado por nós. Gente, eu vou ter que inserir palmas? Claro. Eu não tenho esse arquivo! Aí te mando. Tô tranquilo, te mando vários. Menina, pede pra Xandre bater e você grava. Garoto! Preserva o gato. Ó, vamos lá então, gente, pros prêmios da noite, né? Quais são as categorias que a gente tá recebendo aqui no ponto, na hora, na surprise. Onde é que era pra estar vendo isso mesmo? Que eu não faço ideia? Te mandei no Telegram. Ah, tá. O Telegram eu não tenho no iPod. É. Ah, eu te mando em outro lugar, onde você quiser. Te mando no cu, o quê? Onde você quer? É no meu e-mail. Você me jura. Nossa. Puta merda, meu. Na minha casa, mais. Tal. Pua, tal. A Erika me deu o cu. Não, eu não tenho acesso a esse e-mail. gmail.com. Mandei no e-mail. É aquele do Outlook. Jovem. Até e-mail e Outlook. Não entrega a sua idade desse jeito, mulher. Entrega a sua idade. Outlook é melhor que essa merda de e-mail. É do bom. Qual é Outlook, essa merda, caralho? É o Igor. Eu não posso falar, tá passando ao vivo essa merda. Manda mensagem. Vou mandar mensagem, peraí. Olha. Manda mensagem aonde que não pode ver o link lá? Meu Deus. Não se preocupe, você vai receber uma mensagem aí no seu quarto agora, né? Olha. Eu tô bem chocado com isso. Gente, 44. Mandei a mensagem aí no Hangout. Mas esse é do Gmail. Tô morto com as categorias. Quase não, mas não é Gmail, é Outlook. Eu não tenho Gmail no iPod. Não é Gmail. Mas é Outlook.com? Claro que não, é .com. Porra. Mandei. Lá vou ter e-mail.com.br. Eu perguntei se era .com, ela falou, claro que não, é .com. Eu tô com sono. Jesus. Tô morto com as categorias, cada categoria chegou. Tem 35 indicados, né? É porque é igual você, o Oscar, tá na categoria principal, só que, né? Não, vamos lá, vai ser superar, de uma horinha, gente, vamos lá. Aham. Tá primeiro. Eu tô sentindo que vai ter que rolar uma venda casada nessa edição aí. Pra começamos... que eu me ofereci? Garota. Começamos então, gente, com os prêmios de atuação e talentos corporais, que são realmente atributos muito valorizados aqui pelo SA. Uhum. E a primeira categoria é o troféu Juliana Margulis, de atriz possuída, né? Essa atriz que realmente incorpora a personagem. Por coincidência, a gente teve Juliana Margulis concorrendo em 2015, né, na última edição do SA, mas ela perdeu para Gina Rodrigues, a Jane the Virgin. É, porque foi roubado, obviamente. Né? Quem se importa com Jane the Virgin? Jó, quem se importa com você, tá, garota? Eu me importo, Érica, com você. Então, Érica, como você é nossa atriz possuída, né? Essa pessoa que parece sempre brava e tal, e agitada, mas na verdade é uma coisinha fofinha, quietinha. Eu quero que você conte pra gente quem tá concorrendo ao troféu. Caralho! Érica, okay. Só tá tomando hoje. Vai ser leitura dinâmica, vamos lá. Cristina Baranga, por Diane, Daiane, maravilhosa, The Good Fight. Oi. Daniele Brooks, Teixe, sei que nem que tá fazendo aqui. Orange the New Black. Para, Emanuel Araújo, Samantha. Samantha. Samantha. Samantha. Vagina Davis, por Angela, possuída, mentira, ia dar o spoiler, The Exorcist. Fazendo Angela Bacê, né? Jordi Corne, quê? Villanelle, toda errada essa mulher. Villanelle, Killing Eve, Justina Machado, tinha que ter essa mulher, né? Nunca vi, povo caga sangue pra essa mulher. Justina Machado, Penélope Cruz, and the at the time. Christian Bell, Eleonor Rigby, The Good Place. Midmo tá possuída do quê? Do tédio. Tá possuída do espírito do Jack. Midmo Rebeca, This Is Us. Quase que é de Jesus, né? Quase que é de Jesus. De Jesus, isso aí, muito evangélico. Olha, eu acho que é MJ Rodrigues, que eu tô sem meu óculos. Blanca, do Street Fighter. Tô imaginando a pessoa toda a verde soltando raio. É a Branca, tá de Peramore, né? Suzana Vieira. Ah, é. Olha aí. E, né, aquela que tá sempre... Ah, né... Mero strip de seriados, Viola Davis, não fazendo porra nenhuma como você penalize. How to get away with my mother. Ai, ai. Olha, gente, eu acho que a atriz mais possuída aí é a Gina Davis, mesmo quando ela não era Gina Davis. Não tem como, gente, é Gina Davis, já até votei. Quase literalmente, né? Eu votarei mesmo. Quase literalmente, viado? Sem condição, não é quase não. Eu voto em Mandy, apesar de Eric dizer que não, né? Mandy Minaj tá aí arrasando muito em This Is Us, né? De Jesus. Eu acabei de votar aqui também, mas votei em Samantha. Eu ia perguntar quem votou em Samantha, porra. Eu votei em Samantha. Samantha maravilhosa. Eu essa voto em Cristina Baranga, que melhor sorriso da TV. Tão linda ela chorando. Eu vou votar em Judy Comer, por Killing Eve. E eu vou votar em Viado, vagina. Por Pose. Imagina, deve estar possuída via... Vocês são... É. A parcial nós temos Samantha ganhando, porque... Uhul! Ai, não tem como eu fazer parcial, porque... Você já viu um disco voador? Oh, importante falar pros nossos fãs doidinhos aí, né? Que você pode votar quantas vezes quiser até o dedo cair mesmo. Pode Eita. Passar o dia dando refresh. Boa, porque eu vou dar do refresh porque vagina tem que ganhar. Já sabemos. Érica vai botar os bots pra fazer vagina ganhar. Já sabemos quem vai dando a vagina, né? Já sabemos quem vai ganhar a categoria. Então. Amigos Plim Plons, por favor, vamos se unir pra poder fazer Samantha chegar pelo menos, né? Gente, Samantha é hipster do dado. Ninguém viu essa merda. Vamos embora. Olha só, então vamos para o ator possuído, o troféu Baal de ator possuído, né? Eu gosto que o troféu Baal, inclusive, é de uma pessoa que poderia estar concorrendo. Sim. Uhum. A gente teve em 2015 o grande vencedor Wagner Moura como Pablo Escobar em Narcos. Puta que pariu. Que pênis, hein? Esse pênis tava uma merda, bem por isso que parou. Olha. E agora a Darlan vai contar pra gente quem é o possuidinho, o demônio da atuação. Ok, então vamos lá. Troféu Baal de ator possuído. Primeiro candidato, Dada Chris, como Andrew de American Crime Story, Horror Story, Assassinato do Versace. Não, você fala com do o Versace. Sotaque da Donatella. Diego, falei. Ok. Dada Chris, American Crime Story, Assassinato do Versace. Adoro. Segundo candidato, Fred Highmore como Shawn de The Good Doctor. Gente, sério? Eita, okay, não, tá. Não, olha, eu gosto de The Good Doctor, mas ele tá nessa categoria, acho um pouco. Gente, Teixe, é tá coro como possuída. É. Me ajuda. Foi incrível essa temporada. Foi, jogou baralho. Se não jogou baralho, não teve Não, ela deixou isso pra outra pessoa. Então, pronto. Terceiro candidato, Harry Treadway, que eu não faço ideia quem é. Faço ideia de quem seja. Brad de Mr. Mercedes. Leandro que deu a dica dessa indicação, porque só ele viu isso, né? Não foi. Se ferrou, preconceituoso. Esse menino é muito possuído, ele é muito possuído, ele é muito demoníaco, esse menino, cruz credo. Norman Bates choraria sangue se tivesse na mesma escola que ele. Jason Isaacs como Lorca, né? Star Trek Discovery, maravilhoso. E toda vez que fala isso, Amanda. O nome desse nome, o nome desse homem, eu lembro, sabe do quê? Da música, Wicked Game. Fico toda hora com isso na minha cabeça. Vou falar Jason Isaacs, mas é Chris Isaacs o nome do Wicked Game. Verdade, adoro Wicked Game. Bacana. Jason Isaacs é pai de Malfoy, né? Sim. Beleza. Justin Hartley como Kevin do filme das Perfeita e a Mãe, que fica depilando o cu. E tem a piroca gigante, né? Que enrola a piroca no não sei o que e a mulherzinha fica louca. Milo Ventimiglia, This Is Us, como Jack. Nois... Não é pedido, Deus? Não. Poxa. Um ano pra reportar. Noah Schnapp como Will. Meu Stranger filho. Things. Pisa na Elena. Stanley Cabral como This Is Us e pai de Michael. Pantera de Pantera Negra. De Creed. Pai de Creed. Que? Ted Denton já ganhou como Michael de The Good Place e Titus Burgess como Titus de Unbreakable Kimmy Schmidt. Já sei que vai ganhar um voto essa pessoa. Eu voto no Sterling Cabral. Eu votei em Lorca. Opa! Vou votar no Will, meu filho. Mas depois eu vou votar no Brad também, porque esse menino é muito, muito evil, mega evil. Tu vê Mr. Mercedes, Erika? Mas eu vou votar no filho. Eu vejo porque eu sou obrigada, Amanda ver. Eu vou votar em Michael de The Good Place, porque... Mas eu tenho medo. Mr. Mercedes me deixa nervosa. Porque é possuído esse homem, gente. Esse homem maravilhoso. Eu também. Michael também, meu favorito. Estará gente, sério, vejam o Mr. Mercedes, é bem agressivo, é bem tenso. É bom, é bom. E é isso aí. Vou polemizar e votar em Dadá. Adoro! Pô, Dadá dançando. Só votou tá por causa do corpinho. Dele. Então, né? Choice. Ele reúne. Gente, essa categoria eu vou ter que dar refresh 3 vezes pra votar em outros também. Eu também. Tem que refrescar tudo. Né? A pessoa já entregando. A corrupção, gente. A gente vê aqui no vivo, na hora da indicação. É. Tá feliz, tá Lula? Tá feliz, Oscar. Tá feliz. Ó, uma denúncia aí que o Gustavo Pereira chegou na live e falou que o Freddy só tá na categoria porque isso é mais uma propaganda da Globoplay. Descobriu que falar nisso, gente, já baixaram o Globoplay hoje? Gente, não precisava explanar que eles anunciam com a gente. Que estão os patrocinando. Gente, não é propaganda da Globoplay, mas você sabia que com a Globoplay você pode ver suas séries favoritas a hora que quiser? Mentira, você pode ver séries que eles querem pagar pra ter, porque nosso favorito não vão estar lá mesmo. Já. A favorita tá lá. Adoro, vou assinar agora. Vou sair aqui do prêmio. Vou assinar, tchau. Olha, gente, próxima categoria. Esse ano a gente dividiu, porque em 2015 a gente teve ator barra atriz de cera. Agora a gente vai ter o troféu Bruna Marquezine de atriz. É muito talento, né? Porra, muito. E quem ganhou essa categoria em 2015 foi o Wes Alfredzinho de How to Get Away with Murder. Porra, merecido. Ah, sim, merecido. Muito justo. Merecido. Justo. Ah, e eu achei muito justo porque ele ainda terminou deitado, né? No pau lá, com a cara queimada. Então achei. Amo, deitado no pau. Quem nunca, né? Cerâmico. Infelizmente ele não pôde concorrer, né? Dessa vez. Já faz um tempinho que tá morto. Infelizmente? Errado, infelizmente? Infelizmente, porque ele ia ganhar de novo. Não, graças a Deus. Deus, menos um. Mas a gente tem aí, Sasser, quais indicadas nesse troféu Bruna Marquezine? Vamos lá. Indicadas: Amy, Lois Lane Adams, Camille. Okay. Nossa, já ganhou só por Lois Lane. Já ganhou. Já objetos cortantes. Não preciso nem saber quem mais. Porque me dá vontade de pegar uns objetos e me cortar com essa atuação marcante. É Lori Young, Electra de Os Defensores. Ih, difícil, hein? Agora tá. Olha, complicado. Ó, vai melhorar, vai melhorar. Dragonette, Game of Thrones. Eita, cara aí. Mas é por Han Solo? Não, é por Game of Thrones. É só por ranço mesmo. É, é um ranço solo. A Dentadura de Kerry Washington, Scandal. Adoro. É. Doutora Ted, Grey's Anatomy. Viado, olha essa mulher. Essa categoria eu vou ter que dar refresh 69 vezes. E por último, mas não menos importante, Nicolette Sheridan, Dinastia. Ó, Iago Costa comemora aí as indicações de Dinastia começando, hein? Olha aí. Olha, pode ser a grande ganhadora da noite. Quê? Ah, gente, vou votar em Electra, desculpa, não consigo. Odeio essa mulher. Eu votei em Electra. Puta que pariu. Já, porque, né? Tô votando em Electra. Eu acho que deveria ter o disco de Sigourney aqui, pra gente poder. Mas acho o que disco deve... é mais categoria. Expressivo. Vai ter objeto cênico, provavelmente. Gente, eu vou votar em M Spotify Adams, porque ela só fez isso a temporada toda. Você será muito criticado. Eu vou votar em M e toco o Siririco o dia inteiro, Adams, também. Porra. Toca Siririca no Spotify aqui. Eu vou votar em Dragonette porque merece, gente. Ela tá aí há anos galgando esse povo. E a gente só vai ter mais 2 anos esperando a próxima temporada aparecer pra gente gongar ela, né? Mas Leózio, deixa Game of Thrones pro ano que vem, que a última temporada vai ganhar tudo. Tá. Vai sim. Vai. Votamos então? Votamos. Votemos. Então vamos pra segunda parte, pro segundo século. Você não disse, né, a prévia de quem tá na frente Zanova dessa. Zanova votou em quem? Eu já falei na primeira coisa que falaram. Já. Cara, M. Né? Não tinha como. Siririca. Essa M mesmo. É. Tá empatadíssimo. Vem M. Vem M. A parcial tem aí M Adams ganhando, Érica. Viado. Pois é. Zanon, conta pra gente, porque é o seguinte, troféu Fiuk de ator de cera, né? Ele demonstra a superioridade masculina nesse aspecto, né? Porque a gente só teve 6 atrizes e aí de repente vem, vrá, uma rolada de ator, conta. Eita. Pra nós. Quem é que tá arrasando na expressividade? Gente, essa tá tensa, hein? Porque ser ator de cera é só ter um corpo bonito, né? Porque aí eles colocam lá, acham que sabe atuar, né? Uhum. Às vezes nem o corpo tem. É... Como tem uma arroba aqui, vamos lá. Billy Brown, Nate, How to Get Away with Murder. Gente, quem é essa POC? Ah, dá dele. Uma ajuda aí. É o legal. Pra tu ver como é relevante, né? É quase o Billy Bob Brown, né? Dominique Sherwood, o Jace de Shadowhunters. Olha, eita porra. James McKay, Steven Matheus Solano de Dinastia. Adoro o Matheus Solano. já tem meu voto, já. Já tô votando mesmo. É, eu acho que eu já vou votar também. É, Joey Kinnaman, gostoso pra caralho. Muito. Kovacs, Altered Carbon. Tchau, Rick Flag, já ganhou meu voto. Joseph Fiennes, Fred, The Handmaid's Tale. Detesto. Nojo. Josh McDermott, Will Jim, de The Walking Dead. The Walking Dead ainda tá aqui, gente. Ainda tá viva? Olha. Esse ainda tá empregado? Porque tá todo mundo pra fila do desemprego? Né? Pois é. É... Kit Harington, Joy Snow, Game of Thrones. Adoro, Baby Jonathan. Indicação merecidíssima aqui. Ai, gente. Cara. Isso tinha que ser pior chão pra pisar. Gente, pelo amor de Deus. Só vou dar uma comentada que eu tô lendo o livro agora. E como ele caga o personagem. Desgraçado, vou votar nele só porque ele cagou o personagem. No livro ele atua bem, né? Nossa, ele atua muito bem. No livro ele ganhou a Emmy em todos os livros. Ele ganhou ator possuído nos livros. Outro é o Matthew Daddario, o Alec de Shadowhunters. Outro gostoso para caralho. Mas não é pra votar no gostoso, é pra votar na merda. A cera aqui é outra. É Rick Martin, Antônio Dami. É Damico? Damico. Domico. Domico. Micão que ele pagou mesmo. O assassino do Versace. Respeita esse ator indicado ao Emmy. E Stephen Amell, como sempre aí. Porra! Olha, o melhor da lista, sinto informar. Esse aí pra mim não merece nem ser gente, lembrado. Não merece ser lembrado. O homem só tá aí porque reclamou que não deram falas pra ele no Twitter, gente. Não se faz isso. Não tô dando fala pra ele na série dele. Ah, vá merda. Pô, coitado. Gente, não dá fala pra ninguém no Twitter, não, gente. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. O Joel Kinnaman, se tem um prêmio que ele merece, é esse na vida. Ele é horrível, ele é ruim em Rick Flag, gente, ele é ruim em Robocop. Eu não posso, ele é ruim em tudo, esse homem. Eu não posso deixar de votar em Rick Martin, gente. Ah, pra essa categoria dele. Eu vou votar em Snow, porque eu não consigo, eu tô com muito ranço. Gente, pra mim essa categoria é de Matheus Solano, porque é uma pessoa multifacetada. Apesar que deveria estar em ator multifacetado, porque ele, num episódio, ele tá dando um tequinho, no outro ele tá vendendo a casa pra comprar droga. Muito possuído. Então, como aqui é ator de cera, eu vou votar pra dar uma diversificada, vou votar em Comandante Fred. Putz. Quem é Comandante Fred, hein? Marido de essa série falida aí, ó. Marido de Serena. Ah, eu acho que eu vou de Rick Martin também. Gente, o Robocop é muito ruim. Pensa em Robocop e Rick Flag, ele é ruim em todo lugar. Ele tava dançando com magia. Ele tava transando com magia. Me respeita. Respeita a Shakira. Bom, na minha prévia, Robocop tá ganhando, o que importa é isso. Opa! Socorro. Então, gente, vamos passar para uma coisa mais positiva, né? A gente tem aí o troféu Tatiana Maslany de ator. Como é que é, né? O nome da categoria? Tatiana Maslany. Adoro que a mulher é canadense, ele não falou nem com sotaque francês nem com inglês. Foi ótimo. Ele tá fazendo uma da Clone. Sim, a Clone colombiana. Não conheci essa. Olha, gente, esse troféu ele realmente marcou época, né? A gente teve na edição de 2015 a vencedora Tatiana Maslany, não sabemos como. E aí agora a gente vem renovado com muita gente que interpreta vários personagens, às vezes iguais, às vezes diferentes. E aí eu acho que o Leandro, que faz dois papéis na Road, né? De Leandro e de... Leona Vingativa. Sim, poderia contar pra gente quem tá agora concorrendo a Tatiana Maslany. Então vamos lá, gente. Troféu Tatiana Maslany de atuação plural, os indicados são Anthony Rapp como Stamets original e do Universo Espelho em Star Trek Discovery. Temos o Colin O'Donoghue como Hook e Wish Hook em Once Upon a Time. Wish foda, não dou um voto pra essa série, bicho. Wish Hook. Wish Hook. Muito melhor que essa porra. Ai, ai. Jeffrey Wright como Bernard Confuso em todas as timelines de Westworld. Adoro. Que maravilhoso isso. Lucy Punch como o Esme e policial Luciana em Desmentido em Série. Luciana. Renesmê? Quando ela era mais nova, ela fez a Renesmê e agora tá nova. Era um CGI que cresceu. Vamos lá, agora a indicada de Erika: Michelle Yeoh como capitã e imperadora Philippa Georgiou. Já ganhou. Star Trek Discovery. Rainha da porra toda. Nikita. É, Neil Patrick Harris como Conde Olaf e seus personagens em Desventuras em Série. Duas indicações, ó, pra Desventuras. É só essa. Duas únicas, né, pra você. Olha. Leócio colocou aí, né? Nina Dobrev como Helena e Vampiranha em The Vampire Diaries. Ah, ainda? Saudade. Já deu, né, gente? Beijo. O ano é 2015 ainda, né? Então, ela voltou pro final da série. Como as duas voltaram, aliás. Verdade. Foi tão bem que deu uma indicação, o quê? Sim. É, Troy Belisario como Spencer e Alex Drake em Pretty Little Liars. Olha, eu só votei nela, porque tem Michelle Yeoh. Porque Michelle Yeoh é atriz, né? Ela atua de verdade. Porque senão eu tinha votado em Trojan, porque olha só, Trojan é única demais. Eu vou trazer um recado aqui que Trojan me mandou no WhatsApp pra te convencer a votar nela. Posso tocar? É. Please vote for me, I'm British, homie. Oh! Porra, cara. Nossa, que sotaque maravilhoso. Oh, bloody hell! Vamos lá, gente. Yael, Grog Blast, gente, que nome esquisito, como Petra e Aneska em Jane the Virgin. E fez The Sinner também, como já pensei que era a Neca. E pra fechar, Yvonne Strahovski como Serena Boa e Serena Má em The Handmaid's Tale. Adoro! A gente chega, The Handmaid's Tale. Já deu, basta! Gente, meu voto que vai pra Michelle, Capitão Filipa. Michelão. Não tem como. Apesar meu de Troian, né, merecer bastante. Meu voto vai pra Michelle por Star Trek e Crazy Rich Asians, essa mulher maravilhosa. Voto nela em qualquer coisa. Ai, tô doida pra ver. Maravilhosa. Gente, Bernardo de atuação plural perdido. Eu voto em Troian e depois vou votar em Yvonne, porque Serena Boa e Serena Má acho um pouco. É a mesma atuação, né, mas tá valendo. Exato. Eu vou votar em Troia por motivo de PLL vive ainda. Vai viver. Eu votei em PLL porque minha mãe assistiu todas as temporadas e achou maravilhosa, passa. Sua mãe viu, sim. Sua mãe, né? O pior é que minha mãe viu realmente. O Zanon foi acompanhando a saga de mamãe assistindo os episódios de PLL. Maravilhosa. Ai, gente. Olha, então seguimos para... Mas no troféu eu pedi pra Sassi depois dessa declaração, esse troféu próximo. Mas irá, fica tranquilo. Que porra... Gente, troféu Canastra Real de atuação que dá a volta. O que que acontece? Não é que a gente tá dizendo que o ator é ruim, sabe? Não, ele é ruim, só que então, dá a volta. Exato. É porque, assim, ele se esforça tanto em dar o seu pior que ele acaba ficando maravilhoso, né? Então, em 2015, a gente teve a vitória de Jaime Camil. Será que vai ser bi? E agora a gente segue. Certo. Lito foi em segundo, tá? Eita! Vocês lembram? Então, vamos ver quem tá concorrendo agora esse prêmio de, assim, sou tão, assim, intenso que, né, acaba ficando essa delícia. Faça, Liz, você que é o nosso canastro. Ridículo. Vamos lá. Indicados... Brianna Brown, né? Crazy Claudia, Dynasty. Adoro. Dânia Ramírez, uma das minhas favoritas. Cinderela. Vamos para Vai, gente. Vai, se fosse Claudia. Carlinha? Uma porra. Você vai dar volta na própria unidade. Né? Gente, sempre que eu vejo Dânia Ramírez, eu lembro da Daya de Orange the New Black apanhando. Nossa, odeio Daya, odeio. Odeio essa mulher, meu Deus do céu. Respeita, então vamos lá. Sapatão. Ian Somerhalder, Damon, TVD. Merece. Jaime Camil, Rogelio de la Vega, Jane the Virgin. Eita. Catherine McNamara, Clary, de Shadowhunters. Meu voto. Ele tem essa mulher já. Pra mim, por enquanto, tá na louca de dinastia. Shadowhunters tá entrando pelas cotas, hein? Kelly Overton, Vanessa Van Helsing. Vanessinha, né? Gente, essa série ainda existe? Existe. E ela continua com a mesma cara do piloto. Nossa. Miles Hazer, Alex, 13 Reasons Why, a série do gatilho. Olha o gatilho! Abaixa o gatilho! É... Natalie Kelly, eu ia falar, gente, mas Crystal é sábio por TVD. Era sereia. Esse menino de 30 Reasons é o Chinchilla? Não, menino. Não, é o que tem ereção pegando japa. É, foi de pau duro com o japonês. Gente! É, Skyler Samuels, Trigêmeas Frost, The Gifted, nunca vi nem comi. Eu nem sei que merda é essa. Nunca vi nem comi. Eu queria saber, assim, eu não vou entregar quem colocou ela nessa categoria, mas Trilo, ela é canata. Ela o que, jovem canata? Ela é canata nos três papéis ou... Nos três, claro. Ah, tá. Eu vi que as três são iguais, eu vi as fotos, tinha a mesma roupa. Não, elas são idênticas e é a mesma, mas ela consegue dividir a canastrice em três tranquilamente. Entendi. Adoro. E por último, vem aí a vencedora, Tessa Thompson. Charlores. Adoro Charlores. Charlores. Viados. Favorita. Valquíria. Vem! Só queria vivíssima. Eu já, só acho que faltou Ruby Rose e Sharknado Mega Tubarão. Viado, não aceitaram. Tem a categoria das crianças e não aceitaram. É Gamorrinha. Por que não aceitar a Ruby Rose? Adoro. Dá Gamorrinha pra esse nome de doença venérea. Mediquei. Nego não aceitou. Meu voto vai pra Tessa, porque Tessa é Donald Glover, só que feminina, né? Porque agora onde você olha, tu vai lá no banheiro, como o Zanon diz, né? E ela tá lá no banheiro. Então, Beto, você olha no espelho, você tá dentro de Tessa. É, você é Tessa. Eu vou botar nela também. Você vai abrir uma pasta de dente e sai a Tessa Thompson aí. Sai Tessa e Dona de Glover abraçado. Já vi. Eu vou botar em Tessa Thompson também, Charlores. Uhum. Clary, tamo junto, vai ter um voto. Porque ela ainda por cima, ela deu a volta que ela conseguiu ser duas atrizes ruins numa só. Exatamente. Puta que pariu, não tem como. Exatamente. Ai, tá bom, vou votar em teste, desculpa, Clary. Gente, primeira categoria com unanimidade. Unanimidade. Querido. Vem troféu imprensa. É. Vamos lá então, gente. Próximo prêmio, um elenco desses, bicho. A gente teve em 2015 a vitória de The Good Wife, quase superando todo mundo, só tentei tipo ali em segundo, e agora... É pra tu ver como esse prêmio é comprado, né? Jovem, como assim quase superando todo mundo? É porque ela ficou... Tipo, ganhou, né? Né? Superou todo mundo, mas ela ficou tipo assim, com uma colocação tão boa... Que, tipo, tirando Sense8, as outras todas foi menos de 10%, sabe? Ah, tá, entendi. Então, Érica, conta pra gente quem tá concorrendo esse ano ao melhor elenco da temporada. Essa categoria é chata. Ó, Crazy Ex-Girlfriend, nem sei o que tá fazendo aqui. Nunca vi foto deles juntos no Instagram. Jane The Virgin, não vejo eles tomando bebidinha fora. Under at the Time, não vejo as velhas jogando, bebendo Cuba Livre fora do programa. Não é amizade não, Ben, é a junção dos dois, o elenco né? Tá fora e dentro das telas. Dentro e fora. Então, mas esses daqui só estão dentro, fora eu não vi ainda. Ah, ó, Fan Black, esses aqui são tão amigos que estão dentro do mesmo corpo, metade do elenco. Então realmente merece. Olha. Orange, Pose, Stranger Things... Né? Eleven e seus amigos. The Good Fight. Eita. Né? Ó, os Stranger Things estão nem andando junto mais. O Orange nunca andaram junto, tô logo falando. Ó, This Is Us, ficou fazendo de bonzinho fora da tela. Ah, Vingadores Guerra Infinita. Botei. Vingadores Guerra Infinita. Ganhou meu voto. Já foi. Não tem como. Eu, hein? Que isso? Como é que eu faço, gente? Doutor Estutela Sherlock, tá lá essa categoria pra que nem tá. É pra mostrar que tem voto comprado pra ser voto certo de ganhar. É? Não é possível, então, gente. Jovem, mas Tessa tá lá só a gente que não viu. Tessa saiu, fugida. Viado, tá lá. Lá tem Sherlock, tem homem que faz série de cabarela com House, que é verdade, Loki. Gente. Tem um monte de seriador avulso lá, gente. É, tá certo. Então tem que estar. Tem Nebula lá, Doctor Who. Nebula lá? Nebula lá. Brilha na cadeia. Gamorrinha tá lá. Tem Chris Pratt que fez Parks. É, tá difícil superar esse elenco. Mas eu vou votar em Wandera Time. Eu também. Ah, vai, pode votar que não vai ganhar, que ninguém vai votar, só vocês. Beijo. Também vou votar. Eu super votaria. Também vou votar. Pode votar. Eric. Todos vocês Eric. Podem votar, mas não vai ganhar. Não vai. Gente, eu não preciso fazer nenhum esforço pra isso. Por favor. Eu votei em Crazy X. Oi? Depois eu vou votar uma vez em Crazy X, uma vez não, em Não, eu votei, também. Eu tô votando a segunda agora em Pose. Ah, tá, tudo bem. Crazy Eggs. Votando em Crazy X também, só porque eles têm musical live na Broadway e ele substitui as mulheres. Viado, acho engraçado vocês votarem o Fan Black, metade do elenco mora no mesmo corpo, isso que é amizade. Mas quem votou em o Fan Black tá com 0% aqui? Não, por isso que eu tô falando, vocês estão falando aí. Não, exatamente isso. Ah, tá. Ih, categoria difícil a próxima, hein? É, gente, próxima agora categoria nova é a criação de Leandro, então ele, por favor, isso. Assuma os indicados. Conta pra gente o que é a categoria, Leandro. Sim. E bom, então... arroz de festa foi aquilo que a gente falou ainda agora, de Donald Glover e Tessa Thompson, né, que estão sempre em tudo que é lugar, então... personalidade da mídia que não perde a chance de aparecer, obviamente. As arroz de festa são Anira Anira uma série de vergonhas que ela passou. É. uma atrás da outra. Episódio toda semana, né? Tem. Né? Vamos lá. Baby Rexha. Nossa, outra. Quando você não tem gente famosa pra chamar, chama essa mulher. Viado, que não critica a estrela de que neném mal, neném mulher. Gente, a Dona Irene tem esse ícone. É? Donald Glover, que se você olhar aí pra trás de você mesmo, ele está aí. E tava no churrasco de Rihanna na laje, né? Aquela foto vazada dele com a barriguinha pendendo pra fora do short, uma delícia. Giancarlo Esposito, que também tá em tudo que é lugar. Esse não homem. Sei quem é essa pessoa. Ah, é o narrador de Black View, White People, vivíssimo. Também, o narrador. É, Jane Lynch. Isso já foi, né? Isso, se fosse em 2007, com né? certeza. Agora não, viado, não, mas né? Jane Lynch tá até na voz do FBI agora. Jane Lynch tá em The Good Fight, Marvel ou Mrs. Maisel, Will and Grace, Glee. Anja. Olha, agora esse Jeremy Renner aqui, né? Ficamos sabendo que... Ele não tava ninguém infinita, gente. Ele utilizou a técnica Catherine Heigl pra não aparecer em Missão Impossível 6, que a gente ficou sabendo no último lugar do cast. Ele não apareceu pra não morrer, aí não apareceu em Guerra Infinita, isso me errou de fechar as avessas. Então, ele morreu para viver. Ele foi indicado só pelas tentativas. Mas ele tá no filme maravilhoso de Pique Pega Tag. Socorro! Ah, é verdade, tá nesse filme. Em Terreno Selvagem, Terra Selvagem, que é ele com a Feiticeira Escarlate. É maravilhoso, gente, vejam. Muito bom mesmo. Sério, é muito bom. Ele com a Elizabeth Olsen. Só joga o nome dos dois e tem um filme com eles. É muito bom mesmo. É bom mesmo. Uhum. Marco Pellegrino, que apareceu até na Saraiva lá da Avenida Paulista. Sim, só apareceu no meu Instagram. Tipo, é mais que isso. No Instagram da Erika, no meu, de todo mundo. Em 13 Reasons, em Lost. Lia Michele, por onde anda. Oh. É isso que eu quero saber. Fazendo tô com nada no Brasil. Eu, hein? Pelo amor de Deus. Tá já achei meu voto. Tá na Glee Reunion, gente. Já votei. Ruby Rose. Tá, votei nessa vagabunda também. Garota. Olha, ô, mulher chata, ela tá em tudo. E agora eu descobri que ela parou de morrer. Tô chateada. E por último, mas não menos importante, Tessa Glover Thompson. Olha. Eu vou votar na Tessa ícone. É, eu acho que Tessa tá mais. Gente, eu vou votar na Tessa também. Vou votar em Ruby Rosa porque eu odeio Ruby Rose. Também vou votar. Eu votei em Ruby porque é um voto de ódio esse aqui, né? Não, gente, eu vou votar em Ruby. Vou mudar. Eu votei em Ruby porque, gente. Meu Deus, a homenagem dela a Cléo Pires em Midi que ele tá vivo, eu nunca vou esquecer. Ficou gravada na minha mente pra sempre. Muito bom. Não, ainda teve a M-tape dela lá em Megs. Nossa, em Meg aquela atuação do século, né? Nem do ano só. Do século. Ai, gente, então, categoria agora corporalzíssima, né? Aí. Tá vendo? Eu tinha que falar essa categoria, agora, mas aí já me mandaram falar outra. Já não, era. Vai ser você. Shirtless do ano em 2015 foi eleito o grande Chris Pratt fora de Parks and Recreation, né? Ele mereceu, ele conquistou. E agora eu quero que Taylor conte pra gente qual o novo nome da categoria e quais são os indicados. Ah, vamos lá, pra categoria sapão. Indicados. Não, tem um parênteses. Ah, cadê o resto da categoria? Insere aí a frase. A categoria é sapão. PQP, que homem gostoso. Adoro. Lembrei que veio. Muito recatado. É, né? E do lar. Te preservei, Sas. Obrigado. Os indicados são Anthony Porowski, por Queer Eye. Lindo. Né? Esse homem tá se exibindo o tempo todo, né? Nossa, irritantemente. Brandon. Brandon... Parei de seguir no Instagram, não aguento mais. Muito se querendo. Brandon P. Bell, o Troy, de The White People. Gostoso. Olha, tá de parabéns também. Tá indicado pela ceninha com sorbet na fonte. Né? Adoro. Cris Madeira, o Monel, de Supergirl. Monette. Então. Dylan Burnside, o Rick de Pose. Delícia. Olha, muito bem feito também. Ed Quinn, o Max de Ondeira Time. Eu não entendo essa cota de Ondeira Time, tem que estar em tudo, gente. Indiquei um monte de homem muito melhor que esse homem. Garota, tá, esse homem é maravilhoso. Esse homem tem 57 anos. É, tá com esse corpo. Viado, foda-se quem tem 57 anos. Homem que eu indiquei, não. Você só botou Monel. Porra. Tô exagerando, Taylor. Mas tem 55, né? É. Eu indiquei uns homens muito melhor que isso. Jake Weary, o Diran, de Animal Kingdom. Quem vê essa merda? Faça a minha ideia de quem seja esse homem, gente. Então, Sasser não tem palavra. O Sasser não tem voz nesse voto. Ó, segunda indicação dele, Joel Kinnaman, de Altered Carbon. Viado, só demônio. Viado, Joel, se tem um prêmio que ele merece. Além então, de... né? O prêmio que ele merece é um saco na cabeça. Socorro! E um tiro na cara. Porque a cara dele não serve pra nada. É, temos ainda o Caramo Brown, de Queer Eye. Também tá de parabéns, muito bom. Acho um pouco. A pista, né? O desejo de Léo, que é Michael Yerga, de Survival. Muito bom também. E por último, e não menos importante, Oliver Stark, o Buck de 911. Gente, ser Stark não presta. E sendo Oliver ainda, né? Nossa, duplamente, tchau. Gente, eu não conheço quase ninguém desta categoria. Mas, jovem, só pelas fotos. Eu votei no Caramo só pela cota. Eu votei só pela cota no Caramo, porque os homens que eu indiquei, muito mais gostoso que essas merda aí, não entrou. Vou votar no Brandon P. Bell, o Troy de The White People. Vou votar em um bocado aqui agora. O primeiro que eu vou votar vai ser Taylor, vou votar em todos, né? Robocop merece, gente, olha. Ó, eu queria, né? Antes ninguém vai votar no Antônio padrãozinho, não? Antônio, já votaram. Ah, é, porque é isso aí, votar, né? Eu vou votar no Caramo pela cota de Wakanda. Eu também votei pela cota de Wakanda. Apesar que tem o Troy também de Wakanda, vou votar no Troy também pela cota de Wakanda. Essa categoria é aquela que você quer ser de Peppa Pig, que é T10, né? Né? Garoto, se preserva! Adoro que, por enquanto, no resultado, só Cris Madeira Monette não recebeu voto, gente. Eu vou votar no... Sabe o que eu acho engraçado? Na categoria dos homens, não tem um homem escroto, viado, todo cagado, todo puído. Eu já tô puído. Na próxima categoria, eu já tô... Entendeu? Morrendo. Todo fudido, todo cagado. Na categoria das mulheres gostosas, vocês ficam trolando. Eu acho isso uma injustiça. Viado... Anotar. Não aguento mais, chega, basta. Tá muito difícil. Que foi, gente? Eu tô desesperado. Essa foto aí tá maravilhosa, gente. Não vou dar spoiler. Esperar chegar na categoria. Adoro a primeira indicada da próxima categoria. Porra, meu irmão. Olha. Sensual pra não. Ai, tá vendo aí essa zoeira? Ganha. Ah, eu, hein? Vá merda, vocês tudo. Vocês não gostam de mulher, fica botando um monte de porra, não nada a ver aí. Porra, mas eu lembro que lá nas minhas indicações lá. Foi você que indicou essa mulher lambedora de dedo? Foi você? Eu botei umas 4 pessoas aí dessa categoria. Eu acho que o Danã indicou a chupadora de dedo também, no chupador. Sim, não, eu botei. Eu botei ela como momento mais sensual. Eu não botei ela como. Ah, tá. Bem, menos mal. Não, porque quem gosta não vai botar ela aqui, né? Eu botei Falo, viado. Acho que eu indiquei Falo, indiquei. Eu indiquei Falo também. Ou, a Sandra Ou também, eu acho que eu botei, falei pra Léo botar, mas ela já não tinha. Não dá spoiler. Pra... Tá, deixa eu falar então a categoria, pode ser? Vai lá. Tá, a próxima categoria é Princesa, né? Com Z, que é a categoria de Sandrinha Ou, que sempre ganhou, né? Historicamente, nessa premiação. Só que esse ano a categoria tá Princesa, abre parênteses, Z lá em casa, Mulherzinha, só ouro. Não entendi. É. Darla, tu não usou essa gíria. Mulherzinha, só ouro. Não, porque Darla não tem ouro pra dar. Eu desconheço, gente, também. Mulherzinha, só ouro, ok. Heteros fakes. Então, as indicadas. Primeira indicada, Alfreuda Maraia. Alfreuda, adoro. O nome da mulher já é uma merda. Já, olha só, Alfreuda. É Viola Davis genérica. É. De Annabelle 2. Viola Davis com 90 anos, gente. Nem Annabelle 2, Annabelle 1. Viola, gente, pelo amor de Deus. Ela, pior, essa mulher ela consegue ser Viola Davis genérica antes da Viola Davis existir. Gente, mas Viola Davis é melhor que isso, pelo amor de Deus, respeita a Viola Davis. Por isso que ela é genérica, né, viado? Mas ó, peraí, eu ficava, gente, tão zoando, botando a Alfie Wood, não sei o que, quando eu vi essa foto que o Leandro me mandou. Ainda bem que eu não tô vendo. Reviu até os conceitos, hein? Icônica. Pura gay. Mas ó, vamos lá. Alfie Wood, Mariah de Luke Cage. Kaylee ou Kate? Eu tô certo. Kate Lotz, Sarah Lance de Legends of Tomorrow. Nossa, essa é a. Canário 2. Canário 2. Pega geral. Uhum. Sim. Camila Luddington Jo, de Grey's Anatomy. Adoro, preferia que fosse Sinistrada. Não, mas Jo é bem, eu acho o Jo bem, bem gatinha. Ela já tá sentada na pia, né, Darlan? Pegando um germe. Gente. Sim. A Jo é a Izzy bem acabada, né? Tyler Leak. Alex, Harry Supergirl, Coke. Lexi Grey, adoro. Já votei, né? Porque, né? Fazer o quê? Tem que ir lá, né? Cherry tá, né? Coke, né, gente? Cherry Coke de Supergirl. Elizabeth Gillies, Fallon Dinastia, gostosa pra caralho. Boqueteira da TV. É a boqueteira que eu respeito. Jamie Clayton, nome de Sense8. Jéssica Henwick Colin de Punho de Ferro, porra! Que? Porra, gordíssima, né? Porra, cara! Tem a cota Punho de Ferro! Tem que ter a cota Punho de Ferro! Eu acho que deveriam ter indicado Melezinha de Nine to One Know nessa categoria. Quando a pessoa que indicou Colin, que foi Erika, mandou, eu achava que era a Silverzinha, gente. Silver. Não vou indicar a Silver. Desculpa, tá um bagaço! Gente, a Colina é gata assim. Gente, eu também acho. É, a Colina, eu acho ela gata assim, gente. Ela é bonita. Ela é bonita. Eu não tô. Só que são tipos diferentes. Foi eu que indiquei nome, quem ficou dando risadinha aí, foi eu que indiquei nome também. Nome é muito bonito, gente. Pra caramba. Certo, mas eu não sei nem quem é nome. Nunca nem eu. Ué, mas quem se denunciou que riu não fui eu, porque eu não disse quem riu. Ih, barraco. Então, barraco fui eu que indiquei nome, fui eu que indiquei Colline mesmo, e eu acho que tem que ter cota, entendeu? Tem que ter cota, tem que ter mulher diferenciada, ué. Não pode ser mas só tu gostosona. Vai vir aqui, Sandra Ou, que livre, que é mais diferenciada que isso, porra. Pô, mas ela já tava indicada, pô. Mas podia ter posto uma foto de Colline em Punho de Ferro, né? Botaram ela em Game of Thrones, né? Viado, sério? Olha a foto que tá lá é de Game of Thrones. Eu tentei achar essa mulher sendo gostosa em Punho de Ferro, não tinha. É porque ela tá muito preocupada com o aluguel, seu barriga ali, deixa ela dentro. Ali ela só quer espadar os outros. Aliás, já vou fazer a denúncia, eu faço sempre aqui. Se você procura nome da atriz sexy no Google, é sempre uma mulher torta, gira na cabeça que nem exorcista. É sempre demoníaco, é sempre possuída. Foi. Encontrou a vagina Davis, não? Olha aí, Tessa Thompson aparecendo de novo, gente. Mas Tessa Thompson pelada sem roupa na finale, você quer que eu faça o quê? Mas Tessa Thompson é bem, bem gata. Eu comeria ela e o bebê. E pelada sem roupa. Aí é tudo, né? Melanie Scrofano, que eu não faço ideia quem é. Wynonna Earp, não sei falar isso. E Tessa Thompson, Charlores, né? Por Westworld. E pra Tessa Thompson aí, ela tá sendo duas gostosas, que não sabe atuar, não sabe. Mas duas. Que ela tá sendo ela e Rachel Everwood. Eu vou votar em Fallon e em Ju. Gente, eu vou votar em primeiro. Eu gosto de Fallon, mas acho ela muito artificial. Ó, primeiro eu vou votar na Colleen, porque sim, gosto. Depois eu vou votar na Ju, depois eu vou votar na Alex. Eu vou votar depois... só em Sandra Oh, que é a maior. Eu vou votar em Sandra Oh, porque é o ícone dessa categoria desde sempre. Ah, eu não tô podendo votar várias vezes, então eu só votei em Alex, mas depois eu vou voltar pra votar nas outras, porque senão eu dou refresh aqui, aí eu fico com medo de dar já chapu. Amo que Alfred tá ganhando. Olha, vocês parem de bagunça nesse negócio. Quem é Alfred, gente? A demônia da Maré. Mas por quê? Maraia da Holding, sabe? Esse povo delusivo só sabe votar em Maraia. Não sabe nem o que é Maraia, tá votando Maraia. Caralho. Essa mulher, não vou dar spoiler, não, porque a gente vai falar disso depois. Porque essa mulher ela tem que ganhar em outra categoria, não, né? É verdade, gente. Olha lá, votem direito. Eu votei em Joe e votei em Colin. Muito bem. Tá. Tá bom. Olha, pra dar um overview pra vocês, quem ganhou a gostosa do ano 2015 foi a Caitlyn de The Flash, Danielle Panabaker. Eita! Nossa, uau! E vocês falando de Colleen! Vão pra porra! E te digo mais, Érica, quem ganhou o peitinho do ano, que tinha essa categoria, agora a gente condensou, né, o pacote completo, foi Ruby Rosa, ganhou de Amanita. Ai, nossa! Por isso que esse prêmio acabou, tem que acabar esse mesmo. Esse prêmio é uma fraude. Ainda bem que tem esse atos criativo, porque tava foda. Olha, e dos homens que eu esqueci de falar, quem ganhou bundinha do ano aí, que infelizmente não mostrou direito, assim, nesse episódio 76, foi o Wolfgang. Se ele tivesse mostrado mais, de repente, ele tava indicado novamente. Como gente, mas na final de Sunset, todo mundo mostrou a bunda, até o marido de Kala. Se fosse pelo segundo do final de Sunset, ia ser o coreaninho de Sun. Exatamente. Ah, é, com certeza. Adoro coreano. Mas vamos falar de animal? Aiza no K-pop! Ah, K-pop? Dia do K-pop! Que tá falando coreano. Olha, gente, melhor animal, que é uma categoria já clássica nossa, a gente teve a vitória aí em 2015 da tromba de Wolf em Sense8. Olha! E agora, esse ícone. Não, conta pra gente quem tá indicado aí no troféu é o bicho. Ah, troféu bicho, é o troféu homem. Vamos lá. Tem o Bibo do Arrowverse. Eu achei legal usar não que é pokémonista. Falar desse. Ele é bicha? É? Sim, é bicha, respeito, sou hétero. Ah, então, o Bibo do Arrowverse. Não sei quem é. Nossa, você não conhece o ícone. Não. Vergonha pra trás. Arrowverse eu não conheço. Conheço o Supergirlverse. É, ele já apareceu em Supergirl também. É, Crystal. Gente. De Dark. Mas Crystal o cachorro. A cachorrinha, gente. Ai, deu um erro 404 aqui na minha cabeça, meio confuso, né? Achei um pouco de Crystal, gente. Achei agressivo, fiquei com. O bom é que a foto tem as duas Crystal, né? É, o Demodog de Stranger Things. Eita! O Lobobão de Handmaid's Tale. Olha! O icônico episódio da Maria da Rita. Olha! É o lobo que a Juni pare, né? Uhum. Sim. Sim, na gaveta. Enquanto tira a neve. Nossa senhora! O Louie de This Is Us. O cachorro assassino. Que achou que matou. Pai do Big Tree, que tá na CIA. Culpa dele. O Martin, de Dower Dog, saudável. Nem lembrava, mas ele é fofo. Ele é fofo. Old Lace, de Marvel Runaways, melhor dinossauro. Ninguém se importa. Já sei que fez ano que indicou, porque ninguém vê isso. Então. Cala a boca, que Edu também veio. Ele mas não foi ele que indicou. Ele tem Bibo. É, Sorbê. De The Right People. Já ganhou. Melhor cachorro falante da vida. É o Poodle, gente. É a sequestrada, foi sequestrada pela... Ah, sim, sim, sim. Tardigrade, eu não sei falar nada disso. Star Trek Discovery. Gente. Os bichos que pulam. Micélios. E os micélios. E o Bisterion, o geladinho de Game of Thrones. Adoro geladinho de sorvete. Picolé. Ah, vou votar no Martin porque ele foi cancelado injustamente. Eu também. Vou votar no Martin e vou votar no Lobobão também. Eu vou votar em Crystal e no Lobobão. Vou votar no Bibo, ou de Leite e Lobobão. Já votei em Bibo e Sorbet. Eu vou votar em Bibo porque virou ícone e em Sorbet. Bibo e Martin eu vou votar. Martin. Tadinho. Next. Vamos então falar das criancinhas. Oxe, modelo. Cadê ela? Troféu Intimalia, né? Melhor criança, grupo de criança. Érica, por favor, conta pra gente, já que você tava tão ansiosa pra falar das crianças. Adoro! Virada plot twist. Ariana Grande, Let, Gamorrinha, Vingadores, Guerra Infinita. Pra que esta merda? Gente, criança maravilhosa. Segunda opção, gente. Bebê Jonere, isso nem existe. Game of Thrones. Olha essa montagem maravilhosa. Bebê Janelis no saco congelado. Agora que eu vi a montagem, que maravilhoso. Maravilhoso eles com o Renesmee. Ai, ai. Elias Hager, Max Fullerhaus. Mas bem protesto. Bem protesto. Elias Jansen, Matheus Jane da Virgem. Ai, Matheusinho. Gente, para de empurrar a Jane da Virgem aqui. Cala a boca. É, né? Gata e Matarazzo, Justin Stranger Things. Justin. Mas a criança cresceu, gente, não tem mais graça. Era só na claro que tem. Ele botou até dente. Ó, Jack Dylan Grazy, Alex, Me, Myself and I. Quem é essa pessoa? Não é legal, é uma bosta. É o Shazanzinho. É o Shazanzinho. Meu. Uma bosta. Adoro. Ó, Lonnie Chaves, Mackenzie Hanks, Kassassan e Parek Bates. Randall, as crianças avulsas de Zizu. Ah, meu Big Trip! Gente, como avulsa? São só os principais. É. Não, o principal são os adultos. Ó, Maina Reichman, Luiz Hannes, Presley Smith, criança avulsa de aventuras. Adoro. Marcel Ruiz, Alex Papito, Wandena Time também tá foda, hein? Ninguém aguenta mais. Deixa minha série. Mas Alex, maravilhoso, ícone. Ah, gente, que bom, Alex, ícone tá essa série maravilhosa. Alex, daqui a pouco tá entrando em shirts e vocês já estão ainda na criança, se não me engano. Né? E Oli Lugdishik, Irina Kini Ive. Quê? Oi? Então tá, vamos ver aqui, vou votar em Gamorrinha, porque eu não tô outra opção melhor, né? Fazer aqui. Ah, não, Bebê Jonérez, vou botar Bebê Jonérez. Bebê Jonérez. Gamorrinha vai ter como competir ano que vem. Vai sim. Gente, o Irina é incrível. Uma criança que tá com uma assassina apontando arma na cabeça deve falar: atira! Atira se você é mulher. Viado. Mas vamos de Bebê Jonérez, né? A Bebê Jonérez faz muito sucesso. Ele ainda tá no saco congelado de um Snow. Vai ser maravilhoso. Não, eu adoro que quando eu vou ver, já tem voto pra todo mundo. Eu votei em Jack Dylan já. Olha. Eu votei em Bebê Jonérez e Jack Dylan também. Gente, ó, eu votei em Alex Papito. Em Jack Dylan, no Tree de This Is Us e Alex Papito. Quer dizer, votaram em todo mundo, né? Vamos lá. Né? Próximo. Próximo. Gente, em 2015 nós tivemos a vitória do troféu Esmaga Cabeças de How to Get Away with Murder como o melhor objeto cênico. Eita! E agora, né, com os nossos objetos cortantes, eu gostaria que, por favor, Sassi dissesse pra gente o que tá rolando nessa categoria. Vamos lá! Objeto cênico, indicados. Brigo de Sabidão, Dinastia. Gente! Cintaralho babado. Já ganhou! Já ganhou Close! Ai, isso foi um ciclo que terminou. Começou Close no Citaralho, terminou Close no Citaralho. Terceira! Que maravilha! Dentura de Donatella. América Dentadura, viado. Sabe ler, não? Dentadura. Dentadura que atrapalhou. Você tinha que ler com o sotaque dela de dentadura. Sabe? Não consigo. Tá muito, muito além da minha capacidade de interpretação. Dentadura de Donatella, American Crime Story, The Assistant of Jane Versace. Frasquinho de droga de Diane, The Good Fight. Nossa. Gavetas de June, The Essas aí me metem, porque eu tô super utilizado. Globo de Neve, The Middle. Uhum. Panela tá Fascina. Vendo The Middle? This is us. Gente, tem a cara do Jack. É, Jack, não esqueça de me deslugar. Sai de Electra que ficaram na parede uma temporada inteira. Sai. Não sai. As armas da Electra tradicionais, aqueles garfos, ficaram na parede todo episódio. As pessoas passavam, olhavam pra aquilo pra falar assim: ela vai pegar essa porra e vai matar alguém. E aí, toda hora. Aí Cigona passava, olhava. Aí o Japa passava, olhava. E no final ela não pegou aquela porra em momento nenhum da série. O negócio explodiu e cadê os bagulho? O melhor disso aí, gente, é que eu não fazia ideia do que era sai. E aí a Erika colocou sai de Electra na parede. Eu fiquei procurando sal de banho no Google. Assim como a gente também não fez a menor ideia do que era sai de Electra. Porque é que tava saindo de Electra. Exatamente. Ficou puta que não foi usado o negócio. Então vamos lá. Even Dynasty, taco de beisebol de Negan, The Walking Dead. Eu só acho vacilo não ter indicação pros discos de Sigourney Weaver. Viado, como é que os discos não estão? Eu fiquei triste porque eu tinha indicado a dentadura de Kerry Washington e também não entrou. Não entrou porque é jovem. Ai, a gente, esse frasco de Dani de The Good Fight, pelo amor de Deus, né? Olha, podia ter entrado o disquinho aí. A dentadura de Kerry já criou vida, já não é mais um objeto. Né? Absurdo. Você vai ser indicado. Gente, gaveta de Johnny, desculpa. Eu botei gaveta de Johnny. Gaveta de Johnny. Botei esse daralho babado porque foi um fechamento de ciclo. Foi um plot bem perfeito de Sunset. Eu vou botar dentadura de Donatella, porque melhor do que isso, só de Kerry Washington que não tá aí. Então, Darlan, é o seguinte: sim, chegou seu momento. Momento mais sensual, e por que não dizer sensual, de 2018. Em 2015, a gente teve aí a banheira do Gugu de Sense8. Será que vai se repetir ou será que tem competidores mais fortes? Vamos ver, né? Momento mais sensual e por que não dizer mais sensual? A orgia final, Sense8. Porque olha só, a orgia final do Sense8 teve um plot twist que o marido de cá tomou citaralho babado no final, hein? Se vocês não pegaram essa referência, preste atenção. A primeira vez de Lionel antes de ser estragada de White People. A vencedora da categoria, Mariah lambendo o dedo de Luke. Porque, né? Eu fico aqui endurecido só de lembrar dessa mulher. Endurecido de morto, né? Cai morto. Mãozinha no iglu. Ai, eu adoro essa cena, é tão fofinha. Mãozinha no iglu, atípico. Não morre. Inclusive. Ah, porra, não. A vencedora. Não morre que eu ainda quero fazer muito sexo com você. Já ganhou, com certeza. Tô até votando já. Aí agora ele vai falar que a próxima também já ganhou. É, vencedora. Ah, votou cedo demais. Sigourney Weaver, eles ganham discos, é sensual. Mas não morre, eu quero fazer muito sexo com você. Pra mim supera qualquer coisa. Qualquer frase. Sigourney Weaver realizando discos de Defensores. Sonhos Eróticos de Petra com JR, Jenny the Virgin. Whispers lambendo garfo. É incrível. Peça pelada sem roupa matando peça. Troy pelado sem roupa na fonte de White People. Essa categoria tá muito ícone. Tá maravilhosa. Tá. Ai, gente, vou ter que votar mais 16 vezes. Porque eu vou votar na Sigourney. Mas depois eu vou ter que botar em Tessa sem roupa, matando Tessa mais 10 vezes. Porque, ó, né? É bom explicar aí pra quem vê a foto do Supermax, que é a Cleo Pires deitada, parecendo que tá fazendo sexo com homem mesmo, que ela tá morrendo, né? Sem perna. Só um caixote. E aí o homem chega pra ela com um caixote na perna e fala: não morre que eu ainda quero fazer muito sexo com você. Olha. Fino. Muito bandida mesmo. Ó, o meu é Mariah, Sigourney e Supermax. Não tem como. Eu vou não morre, gente. Então morre é muito bom, gente. O meu é Mariah, Sigourney e Tessa pelada sem roupa matando Tessa. Gente, essa categoria eu sinto que essa categoria vai ser bem acirrada. Se bobear, vai ser uma das mais acirradas da votação. Provável. Olha, então, tem muita sensualidade, né? Passando, antes a gente tinha o melhor plot ou sambada na cara, que o vencedor foi o plot de Endeavored, né? Da virgem que fica grávida e inseminada. E a gente tinha uma opção muito maravilhosa, que Darlan me lembrou, né? Que infelizmente foi pouquíssimo votada, que era Snowy Charming colocam a maldade de Emma em um ovo de dragão. Mas agora a gente tem um novo troféu, né, Leandro? Conta pra gente qual que é o nome e quem tá nele. Gente, esse nome é maravilhoso, troféu Kiki tá acontecendo, porque, né? Troféu Luciana. Homenagem a Lucy. Homenagem a Lucy, que não está aqui. É, vamos lá, esse troféu. Não deixa. Não leu o nome todo! Gente! Ah, é porque aqui embaixo tá. Beleza. Troféu Kiki tá acontecendo de momento mais absurdo, chocante ou crocante. Essa categoria aqui tá explicando que é não deixando o samba na cara morrer, o melhor plot twist, conclusão de arco narrativo ou o momento que nos deixou com cara de nacredito. Vamos lá. Os indicados são Bibo como resultado da reunião de Joias do Infinito, que... Olha. Você quer, Thanos? Brooklyn Nine-Nine tem fãs. Gente, esse plot é maravilhoso. Vida real. Oficial aí. Charlotte é Dolls em Westworld. Clark e Bellamy descobrem o que aconteceu após o sono da beleza de 125 anos em The 100. Maravilhoso. Diane vê pela janela um casal mandando ver com máscaras de Trump. Nossa, The Good Fight. Maravilhoso. Gente, que loucura. Que isso? É American Horror Story? É. Andou perto. Gente, filho falso de Alex pegando a mãe e sacrificando o dedo pela farsa em Dinastia. Olha que tá. Viado, isso me ficou duplo sentido, hein? Pegando a mãe e sacrificando o dedo. Ficou bem estranho aí. Ficou bem estranho aí. Norma conservadíssima no jantar de família em Bates Motel. Gente, Bates Motel lembrado, né? Né? Teatro no universo espelho de Star Trek Discovery. Ai, melhor teatro. Adoro. Melhor teatro. Trixie Mattel vencendo em RuPaul's Drag Race. É, isso aí. E pra finalizar, Tyler atacado no banheiro em 13 Reasons Why. Eu não vou corroborar com essa merda, não vou botar isso de jeito nenhum. Gente, eu acho que deveria estar aqui indicado a Universidade Espelho em si, entendeu? Como um todo. O plot de Michael com bigode, barba, da Universidade Espelho. Cavanhaque. Gente, meu voto aí é Brooklyn Nine-Nine tem, porque, né? Eu vou votar em Charlotte Dolls e Norma conservadíssima, porque, né? Eu acho que eu vou votar em Bibo como resultado da reunião das Joias do Infinito, porque eu achei esse plot. Você quer Marvel? Bibo e o dedo do homem de Dinastia merecem. Eu vou votar junto com o Luciano Venceslau em Daiane, né? Vendo o povo, mandando ver. Eu vou votar nesse também depois, porque eu só posso votar uma vez agora. Eu votei, Erika. O melhor é que você não imagina que essa cena vem do nada. Então. Né? Que delícia! É pra agredir mesmo, né? Sim, sim. Ah, votei Bibo, Brooklyn Nine-Nine, Clark Bellamy, Norma conservada. Olha aí. Tá. Gente, quase tudo, né? Gosto assim. Parece os folhetos do SED. Tá, Fê. Eu sei que você gosta muito de eventos. Então... Eu gosto que eu não leio mais, né? Morri. Ler, a mulher é totalmente esquecida. Gata, aqui nesse programa. As mulheres já são esquecidas nesse programa, que eu tô aqui também há séculos já. Érica, se você fosse ler, você ia ficar puta e dizer, você tem coisa chave, e Taylor ia falar o quê, coitada? Essa mulher aí, guerreira, trabalho honesto, na humildade. Pois é. Então, tá, você conta pra vai gente. Vai chorar, Branquela, Taylor. Vai chorar, Branquela. Conta pra gente quem é que sucedeu a Walk of Shame de Cersei, que ganhou em 2015 o melhor evento festivo. Então vamos lá. Indicados: aniversário de Klaus, com pão duro na prisão. Desventuras em série. Olha. Ah, essa cota de aventuras. Viado, tu acha que um aniversário que é comemorado com o povo batendo pão na parede pra quebrar não merece? Olha. Não. Não, ponto. Aniversário dourado de Fallon com morte do vovô no final, Dinastia. Isso eu vi, achei bom. Baile de gala que terminou em morte, BLL. Não voto nisso, nem que me pague. Não frequento. Casamento triplo de Joe, Karev, April, Matthew e dois avulsos, Grey's Anatomy. Que foram os dois avulsos que eu não vi? Eram os pacientes que estavam... Ah, é verdade. Viado, o que que foi a mãe do Eu, a Patrulha, as Crianças sendo mãe daquela mulher velha? Ela podia ser no máximo irmã daquela mulher, gente. Eu fiquei chocada quando vi. Eu falei, ué, o que essa mulher do Eu, a Patrulha, as Crianças tá fazendo aí? Irmã da noiva, né? Não, ela é mãe da noiva. Mas, como viado, assim? Cher é mãe de Meryl Streep. De Meryl Streep. Ah, o Simon tá muito virado mesmo. Casamento de Matheus Solano e Sammy Joe, que literalmente pegou fogo, Dinastia. Gosto. Esse aqui foi Solange Domingues que botou, né? Casamento de Sheldon e Amy do Big Bang Theory. Fui eu que ai, ninguém se importa. Ninguém foi se mó legal. Teve o Luke Skywalker oficializando. Putz. Ah, que bom, sim, que né? Bom. Aí, bacana. Caraca, legal. É, jogo de kickball, Orange is the New Black. Gente, o que, que o Orange tá fazendo aqui? Viado, cadê o... foi... tinha que ser um jogo de baralho, porra. Eric, só foi o baralho. Jogo, esse jogo, ficaram 7 episódios falando assim: esse jogo vai ter morte, vai ter gente se matando com escova de dente, não sei o que. Chegou na hora do moleque começar a jogar mesmo, não rolou nada. Viado, tinha que ser o jogo do baralho, porque o baralho é que mandou o carteado. Vai, então chegar, tá errado. Então agora, o Inário, Marcha dos Desabrigados no dia do início do processo. Pra não chorar. É, a marcha do desempregado. Quem ainda não dançou, tá na hora de aprender. É a marcha pra não chorar. Adoro com a amiga drag de amiga de Fernando lá, quebrando tudo. Adoro. Que Mateu, maravilhoso. Palestra de Rick na Winchester com plateia levemente hostil. Dear White. Essa Thompson possuída mais uma vez, só tô tomando no cu, né? Gente, é verdade, ela tava aí. E prom do colégio com a tiradora caminho, 13 Reasons Why. Eu não voto em gatilhos. Olha, tanta coisa. Olha, tanta coisa ruim que eu não sei em que votar. Logicamente, 3% já vai ganhar um voto, né? É, vou ter que votar em Grey's Anatomy. Porque, 3% vai ganhar 2 votos. 3% porque apoio o cinema nacional. Oi? Eu quero que cabe. Cinema, o quê? Vou em Grey's também, porque eu vou em Grey's porque tá muito fraco. Vou na cabana vendo morto. Olha. Verdade. Só acho que faltou Samantha em Paris. Samantha em Paris. Vai entrar na segunda temporada. Mas é que é a melhor viagem, né? Ah, é verdade. É, exatamente. Road trip. Taylor, conta pra gente a nova categoria que chegou aí com tudo, com personagens assim, muito verdadeiros. Indireta, hein, Taylor? Eu já ia dizer, entendi a indireta, viu, Taylor? Então, a próxima categoria é o troféu A Falsas Entre Nós, de maior falciane. Temos Andrew, Darren Criss, American Crime Story, O Assassinato do Versátil. Adoro você. Adoro esse Versátil. Adoro Versátil. Temos Ash Tyler, / Vok, o Shazad Latif, de Star Trek Discovery. Ele é vagabunda. Falso. Ele era falso com ele mesmo, que ele se enganava pra nada, pra um plano imbecil. Olha, plot horrível. Arya e Sansa Stark. Nossa, que porra! Maisie Williams e Sophie Turner, Game of Thrones. Que era uma falsidade ótima, que uma ia matar a outra, mas tava armando quando no final não era nada. Eram falsas, inclusive, pra ninguém tava vendo, né? Maravilhoso. Isso. Ela trancada num quarto dizendo assim, oh, vou te matar, sua piranha. É, Burcê, Laverne Cox. Hora que é Burcê? Olha, jovem. Burcê. Blake Carrington. Grant Show, de Dinastia. Adoro! Mó trouxa de todos os tempos. Né? Acho que... É. Tinha que ser trouxa, não falso, mas tudo bem. É, Carmelita, Kitana Tumble, de Desventuras em Série. Ai, quanto disso, que adoro Carmelita. Já ganhou meu voto. É, Cindy, Adrienne Seymour, de Orange is the New Black. Tadinha, gente. Teve uma úlcera pelo tanto de falsidade que ela, né, fez, gente, com sua amiga. Me dando o Orange não merece nada, meu. É, Connor, Jack Fallahy, de How to Get Away with Murder. Gente, mas isso é 2015 ainda, gente. Eu não tô entendendo. Ele continua fofo. Né? Michaela, Aiden Naomi King, de How to Get Away with Murder também. Então, né? Mas, jovem, tinha Conan, então Michaela, eu já tô aceitando. Michaela traiu o namorado com um homem de How to Get Away with Murder. Ah, vou ter que votar em Ash, porque né, o resto... Tem Serena, Yvonne Strahovski de The Handmaid's Tale. Aí. Botei Ash porque o resto nem considero. Olha, meu lindo. Eu não vou dar prêmio pra Versace. Meu voto aí, hein, que é de Dada, porque Dada possui. Né? Né? Maior versátil que. Meu voto é Arya e Sansa Stark, que eu fiquei esperando muito sangue, muita morte, muita porrada. Enganaram o público. Nada aconteceu, feijoada. Muito como nessa temporada inteira de Game of Thrones. Nada. Mas foi tudo muito bem armado. Foi tão armado que elas mesmas estavam acreditando, tipo o Vok. Então. Vou dar um voto pra camisista também. Não existiu falsidade, foi só roteiro ruim mesmo. É, né? Fica essa constatação aí. Quem tá afim de falar do defunto do ano? Gente? Eu adoro defunto. Falando em defunto, Érica, vai, né? Eu tô sempre, Érica, quase morta. Só pra você. Só pra você lembrar, uma coisa muito importante aconteceu: quem ganhou o defunto do ano 2015 foi a Liv de iZombie. Porra! Por isso que esse prêmio acabou, né? Olha, cada sempre vez friso. Mais foi melhor ter parado. Sempre friso. Vamos lá. Troféu Respeito Defunto de Morte Memorável. Bob, Sam, Senhor dos Anéis, por Stranger Things. Bacana. Doutor Martin. Vitor Grabé, pai de Aliás. Legends of Tomorrow. Tipo, foda-se. A única coisa boa foi que morreu no crossover. Aí causou impacto. Porra, chorou. Que a gente nem... Chorou que tiveram que jogar sal no olho dele pra ser uma lágrima. Ezequiel. Olha o spoiler. Vencedor, Brasil. João Miguel, 3%. A mulher dele, a mulher rebelde apareceu pra levar ele? Tinha que aparecer. Tocando. Claro que aparece. Tocando RBD. O anjo vem. Adora pra Ruge, louca. Eu sei, Ney. Tô zoando. Vamos lá. Everything Sucks, jamais esquecido em nosso coração. Já ganhou. Só no coração pra de mim Léo, nunca existiu, né? Então... Que é o dono da premiação. Eu não também. Canetou isso aí. É, exatamente. Jack, Milo. Ah, não vale. O homem tá morto toda hora. Ele não tá morto. This is us. Tá morto toda hora. Michael, ponto vírgula, sorrisinho. Brett Beer. Jane the Virgin. Jane the Virgin. Jane the Virgin. Alfreuda. Mindinho, Game of Thrones. Adoro. Eu só não vou votar porque é Game of Thrones. Norma, Vera Farmiga, Bates Motel. Não, muito conservada, votei já. Também morre toda hora, né? Ela ficou morta uma temporada e meia. Pelo amor de Deus, que preserva esse ícone. Tipo, Olena Tarel, olha, essa daí também garei meu voto, hein? Mas aí Game of Thrones não vai ter. Beijo. Dana Higg, né? E o vencedor é. Pedro Bial, Super Max. Vou ter que votar e votar nesse homem, mas ele não vai ganhar, não. Tem que votar nele, gente. Não tem como. Essa morte super impactante, né? Gente, todo mundo tem voto nessa categoria? Socorro. Eu votei Everything Sucks. Eu vou votar uns 4, pelo menos, nessa. Porque... Eu votei Michael, Mindinho, Olena e Pedro Bial, claro. Ah, e lançou tá boneco, o Funko de Olena, né, gente? Eu votei em Olena e Ezequiel, passa. Eu votei gente, você também, que tá né, ouvindo esse podcast, e por favor, Everything Sucks. Vote em Pedro Bial, essa morte impactante, entendeu? Que ditou os rumos da temporada de Supermax. Ficou todo mundo chocado, que ninguém esperava. Só foi superada por Cléo e Mariana matando o exército brasileiro no final da temporada. Então, assim, vote em Bial, por favor. Faça campanha mesmo. Quem vai celebrar o amor agora com o melhor casal chip? Ah, eu odeio amor. Eu odeio amor. Eu odeio amor. Por isso mesmo que tem que ser Dá, você. Alan, por isso mesmo que vai celebrar Exato. O amor. Exato. Por favor, Dalan. Tá, vou ler igual a essa. Troféu, meu chip tá vivo, de melhor par romântico. Vamos lá. Troféu, meu chip tá vivo. Meu chip tá vivo, Morena. Meu chip tá ti, quê? De melhor par romântico. Pedro. Sherry Coke, Alex e Sarah, Kate Lotz, crossover DC. Adoro essa gente, série. Gente, shippei muito, tô shippando até hoje. Chupando, eu não aguento mais. Basta, eu quero esse chip. Cheryl, Madeleine, Pat e Tony, Vanessa Morgan, Riverdale. Aitonia? Aitonia, Riverdale. Eve, Sandrinha Ou e Oxana, Judy Corner, matando minha pequena Eva. Olha, e só a cena da cozinha e a do banheiro mostra o romance entre elas. Porra! Pois é. É tipo romance de Regina e Emma, né? É igual Lena e Cara também. Uhum. Cara Lena. Jo, Camila Lute, esse casal maravilhoso que todos ama, né? Jo e Karev, Grey's Anatomy. Viado. Camila Lute. Alex, ninguém vai saber quem é, vão achar que é, sei lá, a mulher do Super Girl que voltou. Olha, eu vou te falar que assim, a gente chegou num ponto de falta de amor nas séries que Jo e Karev estão numa boa mesmo, viu? É o ATP, né? Exatamente. A Jo e Karev é o ATP agora. Nunca critiquei. Pô, mas vai vir um trissome aí que vai ser maravilhoso, né? Grey's Anatomy me prometendo. Uau. Tédio, o Oi, né? E a bêbada. Olha. E o bebê e a mãe do bebê. Putz, grila. Olha. Olha o gatilho. Lena... Olha, tá gerando gatilho em mim, socorro. Lena, Cherrição. Cherrição. Cherrição? Cherrição. E Steph, Terry Polo. The Fosters. Olha, acho engraçado. Foi só começar a falar um monte de sapatão e The Fosters, não sei o que. A Amanda entrou na live. Tamo aí, né? Não acredito. Sabe o que eu tô achando estranho? É que eu indiquei aqui dois viados e não tão. Eu tô muito chocada que tiraram os viados. Olha só. Só tem sapatão nessa categoria, né? É. Mas, né? Tudo bem. Podia tirar Jane de Verde que ninguém vê? Podia. Glory Type que ninguém se importa? Ok. Mas, né? Eu indiquei Lúcifer e o Superman. Se pegando lá. Lúcifer nessa série que tem fãs também, né? Mas não importa. O homem é gostoso e pega o Superman lá. O que tá gostoso com o cabelo grisalho. Adoradora do demônio. Sou mesmo. Vejo o Exorciste. Beijo, Mandy. Gente. Beijo, Mandy. Nome Yamanita Sense8, Petra e Nossa. JR. Ô, Rosário Dawson. Jerry the Virgin. Gente, Rosário Dawson não tá em Luke Cage? Não tô chupando ela com Luke Cage, não? Rosário Dawson tá em todas também, tá igual Tessa. Deveria estar indicado, inclusive, em atriz plural. Rebecca e Jack, This Is Us, né? Mandy Moore e Milo Ventimiglia. Sutton, Megan Ferry e Richard Sam Page, The Bold Type. Amo. Não faço ideia de que porra é. Wolfgang e Rajan. Já ganhou, Já ganhou. Trisal já tem vantagem. Então, tem maior vantagem, mas eu votei em Alex. Qual Alex? Achei... Com o Joe ou com o Sarah? Com o crossdresser de DC. Tem que enaltecer a DC alguma coisa, né, gente? Ajuda. Vou votar em Sandrinha ou em Vila Neve. Que não é um chip, né? Vila Adoro. Neve. Ai, gente, eu vou votar em Alex e Sarah também, crossover DC. E também em Sutton e Richard, que é minha série. É que eu não posso dar refresh, mas depois eu vou votar em Kala e o povo de Sunset todo, porque eu tô prestigiando. Votei em 6 opções, porque sou. Puta que pariu! Eu achei que faltou Brooklyn Nine-Nine e o cancelamento também, que eu chupei muito, mas infelizmente. Ah, eu botei Punho de Ferro e a Morte. Cadê? Não tá. Absurdo. Ia ganhar. Olha. Gente, eu sei que vocês não acreditam no amor, né? Como Darlan bem mostrou. Mas eu sei que Leandro acredita no amor imaginário. Então conta pra nós dessa nova categoria aí. Acredito, porque o romance imaginário que os fãs querem fazer acontecer, né? Obviamente que é aquele que nunca acontece, mas que pode acontecer. Vamos fazendo acontecer. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, né? Marvel apostou, podia dar certo, mas também podia dar errado, né? Pô. Exatamente. O troféu Deus me livre, mas deram. Então, pensam isso. Então, gente, esse aqui, vamos lá, os indicados do troféu. Deus me livre, mas quem me dera de romance imaginário que os fãs querem fazer acontecer. Os indicados são Dean, Jensen Ackles e Castiel, Misha Collins em Supernatural. Gente, ainda existe também essa série. Eu acho que o povo queria era o incesto, né? Mas... Viado, e teve essa cena de beijo mesmo que tá nesse negócio. Viado, eu sou piqueiro, não tem limite. Olha, esse aqui foi o que terminou a série em 7 anos e não, infelizmente, não aconteceu nenhum selinho. Emma, Jennifer morta, que está morta, Morrison. E Regina Lana Parrilha em Once Upon a Time. Oh, yeah. Em Wonderland. Yeah. Adoro que agora vem o chip que nunca existiu nem nunca vai existir. Tem alguém pra vibrar? Tem alguém peidando aí, gente? Vibrador. Agora é o chip que nunca existiu nem nunca vai existir. Vamos lá. Lena Luthor, Kathy McGrath e Cara Melissa Benoist, Supergirl. Cara, gente, Lena. Nem era... sabia que... Ah, não, Zabinaz. Ou Supercorp. Tá. Supercorp. É. Agora aí, Eric, essa é pra você. O Cramunhão, Tom Ellis e Marcos, Tom Wellington. Olha aí, Lúcifer. O demônio e o Superman se pegando. Styles, Dylan O'Brien e Derek Tyler Hoechlin. Team Wolf. Maravilhoso. E pra encerrar os indicados desta categoria maravilhosa, Zack, Ross Butler e Alex Miles Hazer em 13 Reasons Why. Agora eu não entendi como é que é o casal que quer fazer acontecer se os caras são casados. Eu sabia que era o que ia dizer. Presta atenção. Quem é casado, gente? O Lúcifer é casado com o Superman. Claro, Lúcifer. Que não, garota. Ele finge. Na série, um episódio, né? Eles fingem. É? Eu acho que eles fingem. É um episódio que eles vão fazer um caso e aí ele fala, vou fingir que eu sou seu namorado, dá um beijo aqui, acho que eu quero pegar no seu pau, não sei quem me conta. Uhum. Gente, mas fizeram o maior estardalhaço ali no omelete. Que... então é verdade. Oh, velho. É humor verdadeiro. Gente, eu vou votar na Emma e na Regina, porque esse chip... Imagina, né? Que nunca aconteceu... Porra, tá nos nossos corações pra sempre. Eu vou votar em Cara Lena, porque senão os fãs ficam malucos, vêm aqui me xingar Zanon, falar que a gente zoa ele. Eu vou votar em Imagina, porque, né, tive esperança até o fim. Imagina, adoro. Vou votar em Cara Lena e Zack e Alex. Quê? Eu vou votar em Cara Lena, Imagina e Steric, porque esse chip... Gente, eu preciso votar em Cara Lena também. Eu vou votar em ninguém, que eu odeio todo mundo com medo dos fãs da Cara Lena. Todo mundo. Daqui a pouco vão vir dizer que a gente é tudo homofóbico. Inferno, é. Vai vendo. Vou votar em ninguém, que eu odeio todos. Vou votar no Cramunhão mesmo. Ih, Darlan tá começando a passar as horas, tá amanhecendo e tá começando a ficar louco. Tá ficando todo mega evil. Todo lobobão aí. Lobobão. Do Assassin. Conta pra gente qual foi a amizade do Pop aí, qual... Adoro! Vamos lá, então. A amizade do Pop. Indicados, Dustin e Steve, Stranger Things. Já ganhou. House of Evangelista, Pose. Já ganhou. Jane, Cat e Sutton, Double Title, nossa sujeitinha. Já ganharam. Ninguém... Exatamente, já ganharam. Jane e Petra, Jane the Virgin. Já ganharam. Grupo de WhatsApp das Martas, de repente. E por último, mas não menos importante, os vencedores, os logadores, vida real. Passa. Viado, eu adoro a cabeça de Zanon. Olha, eu não vejo Rendes Meio, não gosto, mas se tem um grupo do WhatsApp das Ama, eu tô assim. Passada! Eu tenho que votar nisso, mesmo não sabendo o que está acontecendo. Agora que eu tô vendo os Anumi carcando aí por trás e fazendo carinho com a... Eu fazendo a Maraia lá, chupando o dedo. Carinha de quem eu tá gostando demais, né? Gente, eu vou votar em todos, desculpa. Eu também vou votar em todos. Ah, não, não vou votar... Gente, menos em Jane the Virgin, que não assiste. Garota, eu não vou votar em Blurry Type nem Jane, gente, porque eu não sei quem são essas pessoas. Vou votar na maior amizade, melhor de todos, que é o Logadores, e depois no Dustin e no Steve, porque eles foram... Ótimos. É, mas ninguém lembrou de indicar. Eu que tive que lembrar, né? Eu que não gosto dessa meta de Stranger Things. Aliás, fica o aviso pra quem for votar. Se nós, logadores, não ganharmos o prêmio, ele vai ser anulado. Não vai ter prêmio. Vai ficar 3 meses sem podcast. Não vai ter Copa. É, se a gente não ganhar, tá errado. Adoro, adoro a indicação de grupo do WhatsApp das Martas, gente. Maravilhoso. Eu tive que botar nisso, gente. Não sei o que é, mas, né? Melhor. Achei inclusivo. Esse grupo foi maravilhoso, real. Depois a gente inclui vocês lá. A gente podia indicar também Michel Temer e Geraldo Alckmin, né? Esse Bad Blood do Pop, vocês estão acompanhando ou não? Não. Eles também têm Zap Zap? Não, que Michel Temer fez um vídeo pra poder. Veiculou em rede nacional atacando o Alckmin. E tá, tipo, rodando aí na internet. Ah, e isso não é campanha eleitoral, né? Abusiva. Tem 40 minutos, inclusive, que esse vídeo saiu e tá, tipo, bombando. Tô rindo muito vendo o vídeo aqui. Adoro que na Polônia já chegou aqui, não. Vamos lá, gente. Gente, o prêmio Alê Barbieri aqui. Sim, né? Troféu Alê Barbieri de relacionamento abusivo. Para mais informações, leia o texto de Alê. Oi? Conta pra gente, Erika, quem mais se relacionou abusivamente aí ultimamente? Então, os casais maravilhosos têm um relacionamento super saudável. Kelly e Arizona, Grey's Anatomy. Olha, gente, me fez passar um nervoso e no final a Arizona ainda, ai, vou lá porque ela ainda me ama. Kelly, tu toma vergonha na cara, ainda bem que a atriz não se submeteu a voltar, porque ela ficou, deve não ter ficado com vergonha. A secretária não deixou ela ir. Nossa senhora. É? Sei que não deixou. Ela que não quis passar vergonha. Olha, Celeste, Nicole Kidman e Perry. Alex Skarsgård, irmão do Pennywise, Big Little Liars. Não voto em Mas foi bem abusivo, viu, Erika? Clay Dillon Maninetti. Inclusive, eu não posso falar mal, porque essa série que, né, denuncia esse relacionamento abusivo, não, a gente tem que respeitar. Clay Dillon Maninetti e Hannah Fantasma, Catherine Loghoff. Foi abusivo com a gente, why, né? Que tava eu ia dizer, tinha que ser a série 13 Reasons e quem assistiu, né? Não, e Hannah abusou com esse menino desde a primeira temporada, né? Porque ele tá lá na lista por quê? Because of Reasons. Não, viado, mas a fantasma foi bem pior. Ela obrigava o menino a entrar no guarda-roupa pra trocar de roupa, viado. Olha. Ela fica fazendo pegadinha com ele. Para, gatilhos. Olha, June, Elizabeth Moss e Serena... Ivone Stravonsky, The Handmaid's Tale. Remember Serena abraçando a barriga de June na cama. Então, né? De noite na cama. Ó, Cat Achadi. Isso não é o nome de uma pessoa só. É que é Cat o nome da personagem e o nome da atriz é Aisha Di. E a Dena. Nicole Borricherry. Que porra é? The Bloody Type. Que gente com nome estranho. The Bloody Type. Eu adoro Blood Type, gente. É tipo sanguíneo, né? Ah, não, Bold Type. Agora que eu entendi que é Ariel Bold Type. Isso. Vamos lá. Octavia, Maria Vergolepoulos e Bellamy. Bob Marley, The Humming. Já tinha que ser Octavia e o noivo, né? Os Kit Five e Annelise. Nossa, super saudável. Então. Os Kitnet Five são muito saudáveis com a Annelise. Nossa. E o bebê, né, agora? Vamos lá. É um bebê público... Lá, gente. Esse tá aqui, ó, meu dedo coçando. Público que ainda assiste e Arrow. É o meu voto. Aí esse. Sim, né? Vem na sequência, meus três votos aí agora. Ó, Ryan Murphy e a audiência de American Horror Story. Eu tô aqui nesse relacionamento. Eu tô muito presa e eu não consigo parar. Eu acho que se eu votar, vai soar como hipocrisia. Quero parar, mas não consigo, né? É. E Shonda Rhimes e seus elencos. Eu votei em Shonda. Porque chega, né? Ela abusa de todo mundo, socorro. Esses três últimos aí, tinha que ser voto obrigatório. Eu votarei em June e Serena, porque aquela abraçadinha na cama, eu nunca esquecerei. E eu vou votar nos quatro últimos, porque não tem também. E depois eu vou votar em Arizona e Kelly, porque eu fui, né, tive que ver Grey's Anatomy e fiquei muito revoltada. Ó, Erika, tem um recado pra você, inclusive, de Amanda Aguiar, que tá na live, falou assim, que a Arizona queria um relacionamento abusivo assim. Porra! Sem modéstia mesmo. Quem não quer, né? Uma criança que fica roubando coisa e a, né, que a sua ex fica chantageando com coisa. Olha... Eu acho que faltou Naya Rivera e Lea Michele aqui indicados. Eu acho que... E couve. Olha. É, Taylor, conta pra gente, você que é uma pessoa muito artística. Esse aqui não tinha que ser Zanon, não? Zanon vai no próximo. Gente. Ah, então, a gente vai pra categoria de diagramação artística de defeitos visuais. Nossa, fiquei até tonta, só de ouvir falar. Piores chroma keys, maquiagem, cenografia, CGIs e composições artísticas. Temos Casa Branca e Capitólio em Scandal, How to Get Away with Murder e Designated Survivor. Maravilhoso. Gente! Que trio maravilhoso. Imagine. Viado, eu tava notando que eu fui ver os Sharknados passados pra pegar o pique pro último, né? Eu tava notando que a Casa Branca de Sharknado ou Capitólio é mais bem feito do que dessa série. Tá vendo? Obrigada. Viu? Olha aí. Temos o bebê de borracha de Laurel sendo ressuscitado por Annalise em How to Get Away with Murder. Maravilhoso. É, o bigode apagado do Superman na Liga da Justiça. Olha a indicação da DC. Que a Marvel comprou. Conseguiu, viu? E temos o Homem Elástico virando um colchão pra salvar Barry em The Flash. depois, né? E peidando. Melhor cena. A luta final contra os ninjas do tentáculo dos defensores. Olha, eu nem vi, mas já imagino. Monty e Harper envelhecidos em The 100. Mestre Miyagi. Octavia e Bellamy voando na explosão do Chapolin em The 100. Quê? E Once Upon a Time como um povo. Logicamente, né? É o prêmio da artístico do conjunto da obra, né? Sim. Quem ganhou esse prêmio a última vez, vocês vão adorar saber, foi o último brinde de Alicia Kalina em The Good Wife. Ah, adoro! Um ícone mesmo. Gente, esse prêmio não pode sair da ABC, porque eu votei na última opção e na primeira, porque não tem como. Eu votei no Bebê de Borracha. Votei no Bebê de Laurel. E também tem isso, já tinha esquecido. Ó. Gente, o bebê é ótimo, né? Gente, votei no bigode do Superman, né? Porque foge, Mulher Maravilha, foge com o Superman. Você lembra daquele sorriso, fica como, né, Erika? Porra, não, pior, né? Que eu perdi ao vivo no cinema, né? Depois tive que ver o quê? Na minha casa. Fiquei como? Desesperada, não sabia o que fazer. Não sabia se desligava a TV, se eu fugia, se não conseguia dormir mais em casa. Foi horrível. Pensava que ia encontrar aquele homem em qualquer lugar. Eu votei no bigode do Superman, ainda mais agora que a gente descobriu, né, que Henry Cavill vai fazer todos os personagens de The Witcher. Eu preciso votar, né? Não tem como. Porque com certeza vai ter um que vai estar com o bigode tirado, né? O CGI. Ano que vem ele já vai estar indicado no ator plural, né? Ator plural. Uhum. Henry Cavill, com certeza. Eu quero ver ele fazendo aquela véia. Que as véias bruxas que tem três cabeças lá, que fica andando as gosmentas lá. O que é isso, gente? Oi? Quer ver as cabeças de Henry Cavill gosmenta? Uhum. É porque ele vai fazer todos os papéis. Aí eu quero ver ele fazendo o unicórnio que fica embaixo do The Witcher transando com a mulher. Eu quero ver ele. E ele sendo a mulher e The Witcher. Ele quer. Eu só espero que ele consiga sobreviver, né? Até o ano que vem, né? Zanon, abre pra gente os prêmios das grandes personalidades ficcionais. Amo, agora vai ser o Top of the Pops, teu prêmio. Ó, que é o melhor personagem LGBTQI e dois espíritos. Melhor Juju Todinho. Melhor Juju Todinho. Escolha das gays. Então, lá, só as gay, as lésbicas, as bi, as trans. O Adam. Finíssimas. Charlie Pose em Jane the Virgin, que faz um bissex. Homem bissex, hein, Rivas? É. Ariel, Marina Matheus, de 3%. Não frequento, muito não sei bom. Quem é. A que faz, ela fica causando, roubando prova da amiga. É a trans mega evil, né? Libera a máquina, é ela, obrigado. Arizona, Jessica. Não era nem pra tá aí, né? Jovem, respeita Robin. Respeita sapatão. Blanca, ele já ganhou. Amo, rainha. Eu tô quase votando porque eu jogava com ela no Street Fighter. Helena, Isabela Gomes de Wanderer Time. Chata pra caralho. Para. Gente, Wanderer Time, basta! Chega! Até quando? Muda esse ar. Jonathan, de Queer Eye. Gente, vou ter que votar. Louquíssima, maravilhosa. Muito pop, né? Judy, Hayden Pierce. O rei do Grindr. de The Foster. Anda com um remédio no bolso de trás da calça, né? Pra transar. Gente, mas essa pessoa era uma criança de 8 anos de idade? Como assim? Não, é o maconheiro do Grindr. Ele cresceu, agora é mulher, tá, mano? Maconheirinho do Grindr. Pode ser um homem. Você quer completar a figurinha do Grindr toda hora. Printel, Diddy Porter, Diddy Pose também. Categories. Sarah Lance, Kate Lost. Ah, vou ter que botar também, mas que escuro. Kate Lost. E Titus Burgers, de Hamburger Kimmy Schmidt, Pinot Noir. Meu primeiro voto vai para. Pinot Noir. Jonathan, porque, né? Eu não posso votar mais do que uma vez agora. Depois eu voto de novo. Eu votei em Blanca e Jonathan. Jonathan. Então vai ser isso, né? Porque eu também vou votar em Blanca depois. Porque, né? Sou fã de Street Fighter. Eu vou votar em Blanca, Jonathan e Sarah Lance. Sarah Lance, ícone de sapatão bissexual, que pega todo mundo. Então vamos para o troféu em Sul. Sassi, você que cunhou essa gíria maravilhosa. Você que é em Sul. O que é em Sul e gente, quem... as indiretas do mal. Tá vendo? Vamos escrever até um livro daqui a pouco. Bem, é aquele troféu, né, para as pessoas que a gente é. Basta, chega, muda Brasil. Estamos cansados. Aí agora eu botei meu óculos, hein? Eita, segura. Adoro. Vem, monstro. Então vamos lá. Indicados a Insu do ano. Badson, Orange is the New Black. Olha, difícil. Essa mulher é insuportável. Tá, é esse o objetivo. Ódio, essa mulher. Olha, já não... não, gostei. Porque tem uma pessoa mais insuportável. Já tô até votando. Casal Magson, né? Maggie puta que pariu. Grey's Anatomy. O Imortal, Punho de Ferro. Danny Rand, Punho de Ferro. E os Defensores. Jesus. Dayanara. Orange. Já votei. Já votei. Essa demônia não morre. Ela tá metida sempre em todas as tretas e ela não morre. Não morre. Próxima, ela é tão apoiada. Chata que o homem dela fugiu pra outra série. Né? Próxima indicada: Dolls. Westworld. Eita, tá difícil. Fred, Handmaid's Tale. Jesus. Owen, Grey's Anatomy. Ai, meu, outro voto. Já ganhou, outro já voto. Ganhou. Quero ser papai, papai, papai. Vou mandar outra criança, papai, papai, Amélia, papai. Saco, inferno. Ralph, Homem Elástico, The Flash. Vale, Ricardo também. Dias, Arrow. E Sofia, Girl Boss. Olha, gente, Girl Boss. Viado, é porque assim, Brit Robertson merece ser indicada por Girl Boss, por For the People. Ah, Secret Circle. Pelo conjunto da obra, então. Sim. Né? Tatiana Maslany. Sim. Mas eu acho que eu vou. Gente, ela cancelou a série. Ela cancelou a série. Porque ela era tão insuportável que todo mundo falava que ela era insuportável e por isso que a série era ruim. Pois é. Não, o Girl Boss, ela era muito insuportável real, cara. Ela era caraca, boa. For the People. Caraca, For the People. Nem lembrava mais disso. Você lembra dela fazendo discursinho pro juiz? Aham. Uh-huh. A branca privilegiada. Juiz, vai chorar a branquela. A mulher, ai, porque não sei o quê, porque o meu, sei que ela é negra. E ela falando de negritude, de não sei o quê, sendo branca privilegiada. Vai se fuder, filho. Tomar no seu cu. Ai, gente. Dei um voto pra Dayanara só por vocês. Nossa. Ai, obrigada, obrigada. Dayanara passou a temporada toda roxa, morrendo. Ainda não cheguei nessa temporada, jovem. Porra, saco. Eu votei, em Dolls, em Fred e Owen. Eu votei em Dayanara, mas vou votar em Oi, vou votar em Girl Boss, porque eu que tirei essa mulher do ostracismo dela ser chata. E vou votar pelo menos uma vez em Dolls, em Danny, né? Só pra poder mostrar pra eles que eu tô de olho neles. Mas é que eles vão estar vivos pra poder ser gongado mais um ano. Mas, né? Eu tô muito chateada que Dayanara tá viva. Igual a Morena, né? Érica, conta pra gente, já que você botou os óculos aí, qual é o próximo troféu? Bota a toalha na cabeça e fala sim, quem é que tá vendo? Opa! Troféu bandida Eva Venenosa, uma cobra pronta pra atacar. Adoro! Atacar a fábrica da Itaipava. Amo! Esse é o antigo Kenga do ano, né, que a gente tirou em respeito às mulheres Kengas que a gente tanto ama. Botou claro. essa música maravilhosa. Então, achei abusivo. Nossas cobrinhas. Electra Abundância. Dominique Jackson, Pose. Gente, Wilhelmina de Aguilera tá incrível nessa série. Que? É, né? Emily. Emily. Rory. De Gilmore Girls in The Handmaid's Tale. Cara, essa bichinha, ela dá pronta pra atacar porque ela precisa, assim, que ela, tipo, alguém vem estuprar ela, ela tira uma faca da... da né? Gente, deixa sapatão, deixa sapatão, coitada. Fellow. Elizabeth Gillies, Dinastia. Dinastia Fellow, tinha que ser o nome dessa porra. Janet Jackson, Dory Carden. Jackson, The adoro. Good Place. Dory. Janete é muito Kenga, adoro o Janete. Muita personagem é boa dessa série. Vamos ver. É, Laila, Lorena Comparato. Gente, isso é brasileiro? Que? Eu não lembro dela, não. Samanta. É a blogueira, gente. A blogueira. Influencer. Viado entrou pela cota da irmã Bianca Comparato de 3%, né? Lógico. Loreninha. Claro. Olha, Teatro Wolf Maia. Ó, Lídia. Ah, não. Once upon a day of the time de novo essa merda. Octávia. Ela maravilhosa. Octávia, Mary Argor, Vovô Paulos, Mamma Mia, The 100. Essa mulher, eu tô sabendo a história dela. Ela é bem bandida mesmo, bem do mal, hein? Hailene. E Sheila Chan, Alterei de Carbono. Menina, Hailene é aquela. É irmã gêmea de Alterei de Carbono Robocop? Sim. Que tomou o corpo da policial e tentou comer ele. Depois ficou prendendo ele 3 episódios no final. Aquela japonesa. Toda hora, atiram nela, sai outra nua de dentro da caixa. Nossa, e que demônio aqui. Ah, não. Já votei nessa demônio. Chata pra cacete. Nossa, a série já é ruim essa mulher. Adoro deixei laxante, gente. É Hailene, deixei laxante, Alterei de Carbone. Vamos lá. É, Sabrina, Cleo. Que isso, gente? Menina super do bem. Mó guerreira, uma guerreirinha. Né? Você é. Caralho, né? Pela Vila, Vila, Vila Nelly, Jodie Corne, Killy Eve. Mas votei em Hailene porque eu adoro essas. Eu vi Erika falando o nome de Marie Landopoulos e Jodie Corne. Eu já tô votando em Cleo aqui, porque a categoria existe graças a ela, então... É, eu vou votar em... Cleo. Vou honrar Cleo também. Octavia, gente, com essa temporada a bicha tava possuída. Assim. É, depois eu vou voltar e votar em Octavia também. É. Mas essa Hailene, nossa, que personagem insuportável. Ela até tinha que estar em sul. Já vai falar essa o que eu ia falar. Essa bicha fazendo um segredo que eu sou misteriosa, eu tô morta, mas eu tô viva, sou um clone. Ai, meu cu. Meu cu. Ah, votei o que teve, Cleo e Vila Nelly. Mas Laila ver. Também de Samantha é ótimo. Laila, porra. Votei Vila Nelly. Tá bom na Amazônia, da Arlan. Porra, pintei até meu cabelo de verde depois desse episódio. Gente, queria saber de vocês, quem que é a maior fanfiqueira aqui desse estrelato grupo? Ai, deu vontade, Faro. Deu vontade. Deu vontade não, até pai. De dar uma emendada. Então eu vou. Troféu é verdade esse bilhete de melhor fanfic. Adoro. Aí eu coloquei, gente, trouxeram o passaporte? Né? Tá viajando. Coloquei bilhete. Aqui a definição de fanfic da Wikipedia, pra quem não sabe, né? Então é quando os fãs se apropriam de uma narrativa e fazem eles mesmos a sua própria história. Então a gente tem aí indicados para essa melhor fanfic do ano. É verdade, viu, gente, esse bilhete. Uhum. Sétima temporada de Game of Thrones com o casal Jon Arryn. Porra. American Crime Story, The Assassination of Jeremy Vershawky. A minha favorita, já é meu voto. Easy não morreu porque Catherine Hyde faltou a gravação do tiroteio em Grey's Anatomy. Easy lançou esse esquema, né? Porque o Jeremy Hyde tá usando. Virou moda agora em Hollywood. Uhum. Tem também Lexi, nunca existiu e era tudo alucinação de Meredith em Grey's Anatomy. Que? James, tava onde que tem essa rola esse plot, mesmo. Gente, esse plot é maravilhoso. Não, agora me conta. Tem todos os cálculos que a Alex teria nascido no ano tal, mas tem tal idade, então é tudo viagem da cabeça da Meredith. Da tá Meredith. Começando mas falaram que ela era super dotada com memória fotográfica, gente. Tudo justificava ela ser nova. É, mas Você não... Érica, quando você lê a teoria, você vai ficar convencida de que Avril Lavigne morreu. Ela fez a faculdade de, pelos cálculos de medicina toda em poucos meses, assim, mó loucura, tem que ver. Jô, tá aí, ó. Né? Lexia de Jô, quê? Oi? Temos aí também a relação entre Agents of S.H.I.E.L.D. e o MCU, especialmente no estalar de dedos. Estão esperando até agora, né? Olha. O nego sumiu um episódio, olha lá! Olha lá! Aí voltou no outro, ah, não era. Inclusive a foto maravilhosa, né, gente? Estamos aí com o elenco. E uma grande fanfic política que se assolou aí sobre o Brasil, que é O Mecanismo. Adoro. Faltou a fanfic de Mãe Leia analfabeta, né? É verdade. Ah, mas essa é verdade mesmo, esse bilhete. Mas essa é verdade, porque, né? Aliás, você vê que não tá tweetando mais. Compartilhar com vocês que eu mandei pro Zanon, né? Que cordezinho nosso homem, não cansa de passar vergonha também. Postou uma foto lendo um livro e colocou assim: e disseram que eu não sabia ler. Olha que abusada, roubando o trovo. Adoro. Gente, quem que tá afim de um dia de maldade? Darlan, gente, eu tô afim de amor e afim de maldade, mas beleza, vamos lá. Troféu, hoje é de maldade, é o novo melhor vilão, né, Léo? Isso, Mega Evil. Quem ganhou o melhor vilão da edição passada? Menino, quem ganhou o Mega Evil de 2015 foi o pastor... Não, mentira, foi Piper, de Orange and the New Black, vendendo calcinha suja. Não acredito. Mas aquela foi uma bicha, não foi só vender calcinha suja, ela sacaneou o Red, foi um monte de coisa que ela fez. Ela é vagabunda mesmo. Agora tá aí. Né? Esse ano a gente tem indicados maravilhosos. O primeiro é A Besta, né? Ultimate Beastmaster. Eita! É uma temporada maravilhosa, inclusive assistam. Não é ruim. Que ruim nada, foi ótima a temporada. É, Bryce, 13 Reasons Why. Nojo. Conde Olaf, Neil Patrick Harris. De não merece. Ah, muito fraco, muito que fraco. Que tem o meu a ver. Jonah. Runaways, Julian. Adoro que aparece como The Marvel Runaways o maior, outra hora aparece como Runaways e eu tô ficando confusa. A Marvel patrocinou só algum dos prêmios. Só paga um imposto só paga um o que tá alto. Marvel Runaways é que a gente tem que votar, né? O que tá só Runaways a gente não precisa, é isso? Foi combinado? Isso aí. Tá. Lorca. Adoro. Lucius Malfoy, Star Trek Discovery. Esse gato não para. Marlene King, né? Essa pessoa maravilhosa. A Bench, maior, que deixou os pobres separados. Marlene. Eu não entendo, Darlan tá vivendo, falando inglês, e ele tá falando pior que eu. O que tá acontecendo? Tá vendo, mas tá escrito Bench. É Bench. Que Bench, garoto? É Bench. Bitch. Não, aqui pra mim tá Bench. Eu vou printar e mandar pra vocês. Ah, não é porque tá em polonês. Porque tá em polonês. Eu vou printar agora que eu tô sendo humilhado nessa gravação. Combinado. Analfabeta de inglês. Eu quero ver. Vou de fazer uma montagem aí. É, tá fazendo a montagem agora. Agora é já verdade, é verdade esse bilhete. Olha lá, é verdade esse bilhete. Então tá, bora. Não, calma, agora você vai esperar. Garoto. Ih, ó, tá recortando o jornal, igual fazer Alex Drake. No grupo do Telegram, por favor, quero que vocês relatem. Tá mandando os alunos fazendo pente. Tá colando que nem Alex Drake os. Você alterou esse bilhete, jovem. Não alterei sim. Agora eu fiquei confuso. Alterei sim. Gente, tô falando beat, só da aula bem. Mas é muito bent aqui no meu, na minha culpa. Bota o óculos, né? Enfim, Marcela, tá escrito Lela Gant mesmo. Tá mesmo. Perry, a maior dedo no anel que você respeita, né? Porra. Né? Big Little Lies, Rei da Noite, campeão ali. Vladimir, Burdo, Furdick, Game of Thrones. Né? E o Whisper, Terrence Mann, Sense8. Marlene King. Sabe o que eu tô pensando aqui? Rapidão, só pra falar de Marlene antes da gente votar. Eu acho que o Darlan tá usando aquele filtro que você usa o The Good Place. É verdade! Ele tá usando. Aí ele muda a palavra, é isso. Tá vendo? Né? Porque bitch é um palavrão, aí ele muda pra bench. Mas, cara, a Marlene, ela merece. Marlene King, com certeza. Ela tem que levar um foguete no cu. Ai, gente, eu vou votar no Rei da Noite Campeão Olímpico, porque esse nome me ganhou. Campeão Olímpico, gente. Vladimir Fudo. Eu acho que Marlene Bittmaior, dona do. Marlene Bittmaior pra sempre. É, tem que estar até maior, no maior, maior, maior, maior. Tem que ser categoria Marlene King Bittmaior, né? Beastmaster. A Beast, né? Coach Beast. Olha, eu quero saber quem é que é mais oprimido daqui pra próxima categoria. Ah, eu. Hoje sou eu, porque eu sou a mulher que eu não faço nada aqui. Eu sou pra enfeitar, sou corpinho. Érica, esquerdista vitimista, vai pra Cuba. Que? Vai lá, vai lá. Ela só saiu da ligação, gente. Que? Que? É verdade. Foi tão oprimida que... Gente, volta, Érica. Tô tão oprimida. Então, eu adoro que Leotis então conseguiu uma foto maravilhosa do menino Flash, gente. Então vamos lá. O Henrique me ajudou na seleção. Vamos lá, troféu Força Guerreira, né? Em homenagem a uma pessoa muito importante, muito especial para Márcio Zanon, a Érica Ribeiro. É. Indicado. Olá, Brasil, olhar vocês de casa, né? Olha aí. Indicados, Cléo Pires, mulher em... Gente, me jogaram fora. Força Guerreira. É muita maldade no coração das pessoas. A opressão aí, ó. Como diria a Carlinha, é só a maldade. Eu não acredito que a Érica falou essa frase. O que vale é só a maldade. O que vale é só a maldade. Troféu Força Guerreirinha. Já começou, mano. Dane-se, vai ser eu que vou ler. Ninguém mandou me derrubar, foi ele que me derrubou. Cléo Pires, mulher imperfeita com a toalha na cabeça, sim. Vida Saí, real. Porra. Adorei o real entre, né? Porque, né, é muito real com o fotógrafo saindo, né? Fotografando seu cu, você saindo do box. Gretchen Justin luta contra a magrofobia The Flash. Eu vi o que esse menino passou. Muito releita, eu vi o textão dele no Instagram. Ele fez um textão no Instagram, porque ele fez um textão, deu print e botou no Instagram, né? Então, tipo, muito sofrido mesmo. Tipo, força, você vai conseguir superar. Mas assim, a roupa que você defendeu é uma merda! Tá? Beijo. Vamos lá. Jude Hayden Bilieri, boladíssimo, porque família não conversa mais. A família não conversa mais em The Fosters. Como se essa família conversasse barra antes. É que ele tava drogado, não tava vendo, mas não tava conversando. Desde que Jesus ficou meio tantã, não teve mais esse negócio. Tantã, amo. Michele, Bianca Comparato, sofre para se acostumar à rotina estressante de meditação no mar alto. Eu acho muito 3%. Difícil mesmo essa barra de você, cara, ter, gente, ter essa foto que eu peguei da Michele com a luz na cara, sofrendo, já ganha. Em lençóis confortáveis, né? Sim, um lugar calmo. Ó, Rasmus. Isso é o nome de um ser. Aí agora vem o nome de outro ser que interpreta esse ser. Lucas Lingard Tananzen. E a barra de matar pessoas com seu bafo, The Rain. É, o bafo e o seu pau podre, né? O bafo e o pau, é. O pau podre. Win, Jeremy Jordan, vai morar no futuro para garantir melhores direitos trabalhistas. Entendeu? Olha, eu vou botar em Win porque me identifico, tô precisando. Win, presidente da CUT. Cara, eu me identifico com o Michele. Você me bota no lugar mais confortável do mundo, tá? Mas tiver que acordar cedo, luz na cara, não. Gente. Olha, ai, gente, eu vou ter em Grant por a magrofobia, em Rasmus por causa do bafão. E o I, porque ícone trabalhista, né? Uhum. Porque o Zanon tá passando por essa magrofobia agora, né, Zanon? Muito difícil. A barra aí de ser magro. Eu tô junto com o Zanon, gente. Botei nos mesmos. Tudo bem. Vamos agora para o último grupo de categorias. Agora só falta 57, viu, gente? Oba! Yay! Até o fato. A gente tá amanhecendo aqui só, tá? Tá ótimo. Fato, já que você foi tombado, então, na Força Guerreira, conta pra gente como começa esse grupinho. Vamos lá, troféu chave de ouro de final de série que amamos. Não quer dizer que é bom, gente, quer dizer que a gente amou. Olha indicados, lá. Sense8, Teen Wolf, The Americans. Hã? Nossa, hã? Quem gostou disso? Quem viu? Quem viu The American, gente? Garoto. Isso é cota. Cópia do M. Olha, gente, The Americans não comprou um lugar nessa final, mas The Americans é uma série de espionagem muito bacana, interpretada por Matthew Rhys, de Brothers and Sisters, and Felicity. Quê? Assistam. Tá na Globoplay? Tava, tá na Globoplay. Ah, tá, sabia. Só dois primeiros episódios na tela quente. Na tela quente. Com um filme só, né? The Middle e TVD, que já acabou há 43 anos. TVD merece. Gente. Botei Sunset, porque foi ótimo. Categoria horrível, gente. Até porque Sunset foi esse ano. Então gente, eu não sei nem quem votar. The Foster e The Middle. Por falta de opção. Gente, eu me orgulho muito de dizer que eu nunca assisto, que eu não vejo nenhuma dessas séries. Eu também. Vota em Sunset, então, porque Sunset foi esse ano, um beijo. Então vamos botar Sunset, porque eu também não vi nenhuma disso aí. Botar no... The Middle, porque The Middle eu vi uns episódios e era engraçadinho. Eu acho que é a primeira categoria que eu voto só em um. Porque... e não queria nem votar, né? Ah, Taylor, já que você tá nessa, eu vou te pedir pra falar a próxima categoria, que eu tenho certeza que você viu tudo. Jovem, me preserva, jovem. Pois é. Próxima categoria é o troféu Chave de Cocô, de pior final de série. Gente, olha essa foto da Brit Mantel. Não quer dizer que a gente odiou, mas é. Não, eu odiei mesmo. Mas odiei e já votei. Essa foto maravilhosa de Vera Formiga morta. Então, foi ruim. Temos Bates Motel, Nashville, Pirulito Liars. Aí, tudo com gente morta, né? Tudo com gente morta, reparou, né? Mas foi ruim. Temos Quântico. O que? Pirulito Liars foi ruim aonde? A final foi maravilhosa, viado. Tinha a Casa Branca dentro da Casa Branca. Era dois efeitos ruins. Mona na casa de boneca, né? Alex Drake é British. E Mona francesa? Quântico tiver. Temos. Quântico acabou? Então, Disney. Não foi renovada? Não, cancelou. Foi salva. É porque acaba três vezes por temporada, eles rebutam. Nunca sei quando acabou real. Priyanka vai casar, é por isso que acabou. Oh. Scandal e Young and Hungry. Que nunca ouvi falar na minha vida. Não, né? Bates Motel. Essas categorias são maravilhosas. Porque o jantarzinho dos Bates foi foda. O Bates foi ridículo, acabou. Gente. Não, vou botar Quântico. Porque... Cagou ainda a Psicose, cagou um clássico. Ah, eu vi que foi Bates Motel e PLL, o pior foi Bates Motel. Fui. Pô, porque PLL teve, foi engraçado, pelo menos. Bates Motel, você ficou só assim, que porra que tá acontecendo? Dessas daqui, eu só vi Bates Motel e não achei ruim. Então eu vou votar em Quântico, que eu tenho certeza que foi ruim. Eu votei Nashville e Scandal, porque duas caçambas de lixo. Ó, importante lembrar que quem ganhou finale Chave de Cocô em 2015 foi True Bloods, com seu maravilhoso final. Mereceu. Ah, muito fofo. Mereceu. E quem ganhou Chave de Ouro, Glee. Série rainha, né? Nossa, que forçação, hein? Foi melhor finale se tivesse... terminado bons a tempos. Terceira temporada, né? Não, tava concorrendo com Sons of Anarchy, que ninguém vê, My Mad Fat Diary, que adoro, mas ninguém vê, Mad Men, Heart of Ninguém Beans. Vê? Ah, então foi tudo cota pra ligar mesmo, né? Viado, esse Mad Men tava concorrendo na categoria de melhor série, viado. Pois é. Então, imagina a PNC. Não, melhor série tava. Não, melhor final. Ah, tá. Tudo bem. Porque poucas acabaram, entendeu? Gente, eu preciso votar em Nashville também, gente. Não tem como, não. Zanon, conta pra gente do melhor fim de temporada. Então, agora é o prêmio. É melhor fim de temporada com os indicados Game of Thrones na onde? Aonde? Gente, bebê Jonerys. Tá concebido. Então. Concebido pelo, no olhar carismático, né? Vem aí, de tio Tyrion olhando, abençoando esse amor. Falando nem chama, né? Vem aí, Jonesme, né? Jane Smith. É, Grey's Anatomy. A gente, quem votou em A Day and a Time? Pelo amor de Deus. Quando você acha que não pode piorar. Mas a final é maravilhosa. Meu voto é A Day and a Time. Érica, a única daqui que não ama A Day and a Time é você. Então, e só quem ama A Day and a Time são vocês. O resto da população brasileira não conhece. Mas quem importa tá falando, filho. É isso. Érica, você viu a audiência do nosso último podcast de A Day and a Time? Bombou. Foi, né? Inclusive, foram eles que renovaram. Eu nem ouvi esse pedaço. Eu só ouvi o que me interessa, me deletei. Não é um pedaço, é um podcast todo. Mas foi um podcast inteiro. Ah, é um podcast inteiro? Ah, então é, não ouvi mesmo, nem baixei. Menos um download. Indicou. Não precisa do seu. Já teve um. Eita! Engole seu download. Que? Passa bom aproveito com o seu download usado, né? Mas zero. Meu é zero. É, Pose, Lino de eu final. Não vi ainda, mas já amo. Muito bom. É, Star Trek Discovery. Maravilhoso. Muito bom. Spock's Coming. Não sei. E The 100. Meu Born, bom. Não sei também. Mestre Miyagi. Prequel de Mestre Miyagi, né, Zeno? Isso, maravilhoso também. Votei Under a Time, Pose e The 100. Votei Under a Time, Pose. Votei Under a Time, Star Trek. Eu também. Eu votei só em Star Trek, porque, né, ninguém merece o resto. Leandro, pior fim de temporada. Pior fim de temporada, vamos lá. É, 13 Reasons Why. Pior aqui. Temporada toda, né? Aqui no X. Aqui tá tudo pior temporada toda, não tô vendo nada bom aqui. Tudo uma merda. Jessica Jones. Ai, votei em Jessica, porque só eu vi e eu espantei todo mundo. Foi muito ruim. Jessica Jones, você é louca. E Westworld, gente... Eu vou votar, assim, eu não vi a primeira nem a segunda, mas o resto eu vou votar em tudo. Não tem como, cara. Gente, Jessica Jones, aquela road trip for hell da Gilmore Girls do superpoder. Eu vou votar em Defensores de Westworld, só. Pronto. Eu vou votar em 13 Reasons Why, porque eu não vi, mas eu não preciso ver pra saber que é uma bosta. Vou votar em Flash, Westworld e Defensores. Ou Jessica, seja, eu não vou votar, tudo. Não. Acho que eu só vou votar em Flash. Eu gostei da temporada tirando Trish. Eu votei... Tirando Trish, que é um saco. Ai, nossa, ainda tem Trish ganhando poder. Inclusive, teria ficado em personagem, sei lá, em Sue. Trish. Ai, ela é tão insignificante nessa temporada que nem merece. Eu tinha alguma esperança de... Que eu até fiquei com medo. Porra, vamos fazer um final bom e vou ficar com vontade de voltar. Foi Westworld. E aí foi aquela merda, então, né? Meu voto. Não, eu vou votar em Westworld, Defensores de Depois e 13 Reasons Why só pelo hate. Mas Defensores foi tudo ruim. Foi tudo ruim, mas se eu votar em tudo, empata. Eric, então seu momento, já que você tava ansiosa pelo baralho, conta pra gente da volta de 360 graus também, nova categoria. Nossa, então vou ter que ler a descrição que é maravilhosa, né? Sim. Se é que ela tá toda aqui no meu visor. Ih, tio, o óculos caiu, peraí. Meu óculos. É foda. Ó, ninguém sai. Parece que o jogo não virou, queridinha. Para a série ou personagem que prometem grandes mudanças e depois estão correndo atrás do próprio rabo. Tem isso na série? Tem? Será? Nossa, não é possível. Volta de 360 graus. Quem será? Vamos lá. Carol! Carol! A Carol. Grande virã. Virã? Oi? Virã. É, meu nariz tá entupido. É a grande vilã que só joga baralho em Orange The New Black. Ah, uma biribinha! Olha, biribinho carteado. Já ganhou então. Isso, do baralho. Dolores versus Bernard, o maior jogo de gato e rato já visto. Que, né, a pessoa morre, volta, traz a outra, morre, volta, traz a outra pra continuar brincando essa putaria. Teve gente, Erika, dizendo que descobrir isso aí salvou a temporada. Que Dolores mata Bernard pra ressuscitar, pra Bernard matar Dolores pra ressuscitar Dolores. Olha. Porra, se salvou a temporada, eu não sei, né? Que essa pessoa tá fazendo da vida, né? Imagina. Tá vivendo estragou, no ópio. Né? Imagina que estragou então a temporada. Olha. June e todas as promessas de fuga. The Handmaid's Tale. Esteio. Ah, ganhou. Futebol de promessas, né? É tipo Super Max, né? Vamos marcar de combinar. Marcar de combinar um plano. Prometeu tem fugido, um plano. Né? Vamos planejar um plano, Érico. Serena do Bem e Regina Gilead. Handmaid's Tale again. Adoro Handmaid's Tale. Todos os plots de morte na temporada de Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. que isso não é verdade, aconteceram. Todo mundo que morreu não morreu, né? Né? Exatamente. E até que tinha que morrer mais gente, mas também não morreu. Ei, adoro. Tudo em Nashville. Pronto, vou votar em tudo em Nashville, só pelo conjunto da obra, eu acho. Eu vou votar em Carol, cara, porque essa vilã... Ah, não, eu vou votar em Bernard e Dolls primeiro, tem porque voto, eu não aguento isso, tem meu de ressuscitar, Nashville, amigo. S.H.I.E.L.D. e Westworld, porque, nossa... Esse plot de você matou o inimigo, ficar ressuscitando, pra quê? Pra quê? Pra quê? Tá aqui, pra comer. Do Assassin? Eu. Já deu? Que isso, respeito. Na hora dessa da madrugada. Respeito. Vamos lá, então. Troféu já deu. Por favor, acabe. Indicadas. 13 Reasons Why. Arrow. Já deu. How I Met My Murder. Westworld. The Flash. E Universo Marvel Netflix. Ah, vai festa, viu? Olha, gente, eu vou votar no Universo Marvel pelo conjunto da obra, que é muita coisa ruim que vai morrer eu junto. Eu também voto no Universo Marvel Netflix. É, mas assim, depois eu vou votar em Westworld, porque olha, puta que me pariu. Que isso, Erika, mas vai vir aí a terceira temporada que vai revolucionar tudo. É que vai vir em 2021, né? Porque se Game of Thrones já vai vir em 2019... Gente, eu votei... Oi? Votei em todas porque já deu todas. Eu tô pensando em fazer isso também. Eu odeio todas, mas como eu não vejo How to Get Away with My Mother nem Flash, aí, e nem Arrow, mas Arrow eu vou votar pelo ódio. É, eu não vou votar as que eu não vejo, porque aí problema é de quem vê, né? Foda-se. Problema de quem vê. Ó, vamos lá, Darlan. Morena! Troféu, minha morena tá viva. É, série que curiosamente ainda existe e a gente surpreende sempre que ouve falar. É, podia também mudar o nome para Troféu Madame Secretária, né? Que se alguém fala que tá vivo, tem que. A maior série que ninguém já viu. Viado, tinha que ser lá. Troféu Pai da Meredith, então. Não, troféu Tati. É, indicados: Better Call Saul, Elementary, nossa, ai, gente, não lembrava também. E não vai ser cancelada, tá? Chupa. Não vai, Lucy Liu, o poder tá possuído. Tá dirigindo todos os episódios, tá loura, tá maravilhosa. Acompanhe pelo Instagram. Ela que... tá loura, gente, na série? Que isso? Tá, tem que tá, porque se ela tá loura sendo diretora, ela tem que tá loura na série, porque. É. É, Better Call Saul, Elementary, Homelandia, Madame Secretária, Mom, Narcos, Rei Donovan e The Affair. Madame Secretária vai acabar, né, gente? Madame porque... Secretária, pelo amor de Deus. Sim, porra. Porque Homelandia vai acabar. É, Narcos deve acabar também, deve acabar e também. The Affair também. Então, Madame Secretária na cabeça. Madame Secretária, não tem outro. Eu votei em The Affair, que eu descobri que essa porra tava viva esse ano. Tem né? Eu descobri que não, mas vai acabar. Tá morto e a The Affair vivo. Mas vai acabar esse ano. Não, então... E The Affair parece que morreu também, a mulher morreu, né? Sim. É, agora a mulher morreu, não, ela pediu pra ser morta, né? Não foi um negócio assim? Não, falaram não. Assim. Ah, não, é... mataram ela. Ela concordou e tal, não sei o que é ela. Não, ela falou, mentira, foi Shonda que me tirou, aquela vagabunda. Mas o Affair agora vai ser entre quem? Vai ser entre Peter Green, Joshua Jackson e o homem lá. Ah, entendi. Agora mas eu sim. Acho que vai vir um plot twist que aquele viado que morreu na estrada vai voltar. Que mais bacana, né? Bacana. Mas o viado, gente, bicho. Madame Secretária, né? É, não tem como. É. Madame Secretária, porque, né? Ai, vamos lá. Zanon, tá muito animado? Nossa, eu tô muito animado com essa nova série que vem aí agora. As indicadas agora para as próximas novas séries aí que vai ter. Ah, já votei. A Million Little Things. É a nova This Is Us? É. Clone Wars, The Comeback. Nova Clone Wars, Nova Rebels. God Defended Me. Vai ser minha série do Sasser V, que é de Jesus, né? Que nós vai ser aquela que vai ser cancelada. Aquela tipo Kevinho, que vai ser cancelada. Uh-huh. Essa série em português vai ser o quê? God Me Defenderai? Não, Jesus me defenderá. Essa série Jesus ADD no Facebook, né? Jesus vai mandar mensagem no Facebook pedindo. Deus ADD, o homem. Ai, gente, série batida. Facebook tá quase morrendo. Só faltava ser Deus no Orkut. Deus, por favor, apareça. Uma dúvida, né? Uma dúvida. Quem é que votou esse negócio aqui que tá muito animado pra ver isso? Porque eu tô... Nossa, não, nada a ver. Foi o nosso... Pra você ver o nível das séries que vão vir. Pra mim, só Clone Wars e outra que eu votei já. Eu votei na Million Reasons. Eu vou botar em... Deixa o menino terminar. Ih, gente. Ele nem terminou de dizer. É, Manifest, que é a nova Charme no avião, amo. A nova Lost. A nova Lost, né? Tudo leva a crer que não vai ser. É, novos episódios de Rick and Morty. Ai. Caguei. E Steven. E Titans. Votei em Titans, mas vou votar em Clone Wars depois. Votei em Rick and Morty. Boa no Million Reasons. Que até hoje eu não vi a terceira temporada, mas eu tô... É muito bom, votei em Rick and Morty, não vi, mas adoro. A Million Reasons que vai pegar e ganhar no Oscar, né? Eu vi as duas temporadas, viado. Falta a terceira. A Lady Gaga vai estar nessa série, né? Claro que vai estar. Ela vai lançar o disco de novo e vai concorrer o Oscar por essa série. E vai beliscar a avó Joane. Quê? Vai ganhar, inclusive. Já ganhou, inclusive. Chora, o Oscar. Não, não ganhou, não, porque a petição tá vindo aí. A petição tá vindo aí. Tô boicote. Vai pegar. Será que ela vai chegar pra velha e vai falar chora caralho? Chora cavaco, né? Ela vai falar pra você quando você estiver no cinema: chora caralho. Gente. Não disse por onde, né? É. Gente, quem tá afim de dar uma cheiradinha na merdinha aí? Vamos lá. Infelizmente ficou uma merda. Aquela série que todo mundo esperava que ficasse boa, ou que fosse boa. Já aí, foi, né? Já deu, vamos lá. Infelizmente não, ficou uma merda. Não, não é já deu, a categoria ficou uma merda. Desculpa. Tá nem pra ter deixado, é porque eu ia ler, mas só que ele já chegou, não falou assim quem quer, já chegou lendo, né? Abusado. Pode ler, Érica, vai lá. Não, não quero mais. Mentira, eu quero. Infelizmente ficou uma merda. Third Reasons Why, quando é que foi boa? Foi, não, primeira foi boa. Primeira foi boa. Não, não foi. Foi. American Crime Story, The Assassination of... Não, tinha que ser só American Crime Story, né? Porque... Não, mas o primeiro episódio do Versace foi bom. Foi bom, o primeiro e a primeira foi bom. Nossa, foi uau, um episódio bom. Sim. É. Supergirl não tá ruim, né? Pra tá uma merda. Tá, tá sim. Ainda tá dando pra viver. É só não assistir e esperar a próxima, igual eu tô fazendo. E vai melhorar, se é Deus só pular quiser. Essa temporada, né? É, pula. Mas você só tá nervosa? Tão... Só... Você tá brava? Não, não tô brava. Eu só tô dando uma dica. Ficou meio chata. Você, pra não pegar ranço, você pula os 8 episódios finais e vai pra próxima temporada. Foi a melhor. Gente, vai ficar bom, é só não assistir. É, tranquilamente, né? Então, pra mim tá ótima. É, vamos lá. The Flash. Sim. Morra. Vai morrer um monte de gente. Vou dar spoiler, vou falar quem vai morrer, hein? Olha, pula todas as temporadas depois da primeira, que tá bom. The Handmaid's Tale, que é, né, um livro de 10 páginas, tá igual o The Hobbit, que deu 3 filmes, sabe? Série que não tem fim. Não tem mais o que inventar, mas que tortura pra fazer nessas pessoas. E Westworld, né? Que acho que no fundo, acho que nunca foi boa, né? A gente que tava na esperança a vida toda. Votei em Westworld, que eu não aguento mais. Eu votei em American Crime Story, porque eu olha... Eu votei em 30 Reasons. Eu votei em todas. E Handmaids também. Ai, gente. Sassi, dá um choque de realidade na gente. O choque foi esse. O choquetão. Foi que você dormiu. Todo mundo achou que eu ia dormir, que Darlan ia dormir. Aí, ó. Que dormiu, ó. Ninguém tá roncando aqui, não. Pois é. Hoje não, Fábio. Eu leio, então. Não, não tem problema, não. Melhor reality. Bobeira é não viver a realidade. Melhor reality show. Indicado. Já diria Cássia, né? Né? Uhum. Indicados. Nailed it. Nailed it. Produce 48. Quê? Oi? Quê? Léo, muito idiota, colocou no reality coreano e japonesa. Você botou lá. Não vote no K-pop. Você botou nas opções, ninguém botou a porra da Beastmaster, ficou isso aí. Também. Gente, o final desse reality ficou uma merda. As meninas escolhidas foi tudo horrível. Assista. Então, já sabe, não votem. Não votem. Já votei. É, Queer Eye. Já ganhou. RuPaul's Drag Race. Foi uma Sugar merda. Rush, é bom. Survivor. Sugar Rush. Eu vou ficar com Nailed It. Ai, Queer Eye, gente. Foi tão bom que teve outra temporada no mesmo ano correndo. Desesperado. Nailed também. Nossa, só, uau. Senti falta aí daquele maravilhoso reality de 11 minutos cozinhando com maconha. Verdade. Né? Eu acho que aqui vai ter uma concorrência ferrenha entre Queer Eye e Nailed. Eu também acho. Acho que não vai ter, não, porque Queer Eye é muito mais famosa. Nailed não é todo mundo. Assim. É meio Nailed, assim. De... Eu votei nos 4 primeiro. Ah, não tá votando em tudo. Né? Já passou da meia-noite, a gente vai votando, nem vai vendo. É, eu votei em Queer Eye, Sugar Rush e Nailed. Olha, acordou. Tá E aí, linda? Tá linda, linda. Eu fui mijar. Será que eu posso mijar? Obrigado. Foi, Tata, aproveita que você tá aqui e dá aquela militada gostosa. Então vamos lá. Série Milituda, né? Aquela série que tem alguma coisa a dizer ou não. Indicados. Atypical. Ai, votei. Cara, tô gente branca. Amo. One Day at a Time. Vou votar também. Adoro. Mas não vou votar One Day at a Time, não. Vou votar One Day at a Time. Sim, falou que ia votar. Não vou votar nessa merda. Olha, gente, votem junto com o Eric One Day at a Time, hein? Orange is the New Black. Pose. Sensei. O Orange is the New Black tá lutando pelo quê? Pelo jogo do baralho? Ah, pelas condições prisionais do país. Ah, cara, se perdeu toda, que nem Ted Reasons Why. Toda foi sobre as pessoas terem acesso a melhores condições de saúde dental. Sabe? Ficou com dente ruim a temporada toda. Toda fodida, entendeu? Se a série então, fosse na Inglaterra, não teria esse problema, que o pessoal tá com dente podre nem aí. É verdade. Verdade. Ou na Polônia, que... Que denúncia! Fontinhas e Will e Grelo. Lê direito o nome da série, The Bloody Type. Adoro The Bloody. Ai, votei em Atypical, The Right People, The Era Time, Pose e The Bold Type. Gente, mas fácil tô dizendo que não votou, né? Já não, votei em tudo. Não, eu votei nas três primeiras em Pose. Eu vou votar em The Right People porque tem cachorro que fala. Voto em Pose. Gente, votem Atypical, gente. Tá de um saltista. Votei em Pose. Votei em Atypical, Pose, Will and Grace. Porque eu sou Katura. Depois eu vou votar em Sunset porque gente, militou muito pela orgia. Escutei, eu sou católico. Quem sou Katura. Quem não votar em Pose vai tomar um dedo no cu da Cristina. Gente. Katura Cardicaptus. Eu vou botar no mudo aqui que eu vou tomar café da manhã. E daqui a pouco eu vou trabalhar. Leandro. Pra não fazer barulho, eu vou só estar no mudo. Tá bom, vamos lá, gente. Finge caralho pra nós. Agora é aquele troféu finge caralho, né? Que série PNC mais aclamada e que a gente, porra, né? Se não for pra fingir, a gente não tá aqui. É aquela caraca, série eu já escolhi a minha. Que puta que pariu. Mesmo sem entender nada, as pessoas fingem que amam, né? É flash e tal. Essa série aqui é a série mais sem noção, ruim. Eu li um monte de livro desse homem e eu não entendo nada. Acho uma merda. Descobriremos qual será que é o que está falando. Claramente, Big Little. Troféu fim de caralho, os indicados são Big Little Lies, Dark Mindhunter, Philip K. Dick's Electric Dreams, Sharp Objects e Westworld. Olha, o nome já é PNC. Philip K. Dick, Electric Dreams. Tá, Electric My Ass. Chapa pra caralho. Traduzido é o quê? É o pau elétrico dos sonhos? O pau elétrico. Não, é o sonhos elétricos. Não. São sonhos elétricos do pau. De Philip K. Adoro. Bom, todo mundo sabe que quem ganhou vai ser. Eu vou botar objetos cortantes e tal. Gente, eu também. Quando eu lembro. Olha. Eu votei Dark. Não, porque o Westworld, ela não é difícil de entender. Ela só é uma merda porque ela é mal escrita. Agora, Philip K. Dick, ele é tipo assim. O Philip K. Dick era um drogado, mas a pessoa que faz isso aqui, eu não sei o que tá acontecendo. Gente, eu vou de M cortante e de Dolls, porque nós. Não dá. É. Assim, Mindhunter, eu não acho que seja... Jovem. É PNC pra caralho. É legal, cara. Eu também não acho PNC, não. Acho bem popularzinho, igual a Sword. Ah, não, eu acho não... que não. É não, Mindhunter é muito mais PNC, filha, com certeza. Mas é não, bom. Mas pra mim, das que estão aqui, Mindhunter e Westworld, são as que são mais vistas. E Big Little Lies. Agora, Dark, Sharps e Philip K. Dick são as PNC mesmo, raiz. Eu acho que Sharp ainda é mais visto ainda. Também, assim, também acho. Sim, porque é da HBO, então aí fica Dark e Philip K. Dick. Que aí eu, como não vi Dark, porque eu não, né? Agora, Philip K. Dick, eu tentei, né? Ah, eu votei Mindhunter e Sharp. Ah, Dark é legal, mas é muito pau no cu, então... Vocês sabem que a atriz de Hannah Baker saiu, né? Na outra temporada, né? Dessa temporada de Ted Lasso. Será que ela vai pra Sharps, a segunda temporada? Gente... Pesado! Qual o limite do humor? Qual é? Gatilhos. Ah, depois que Darlan falou... Eu então, esse Érica. Humor negro aí, ó. Ó, gente, últimas três categorias. Darlan, casa antes de você tomar seu café, declama essa poesia pra gente. Melhor série poesia. Série que é ruim, mas dá volta. Primeiros indicados, vamos lá. Klaus, que eu não faço ideia o que que é. Klaus, gente. Não sei, uns palhaços aí. Klaus. A unha, garra, não é palhaço. Nossa, mas essa série é de onde? Das manicures. Das manicures na TNT. Ah, nossa, da TNT já diz muito. Dinastia, Empire, Legends of Tomorrow, Marvel's Runaways, a gente já sabe que é pra votar nessa porque tá com Marvel na frente. Star... Ser Station 19. Nem perdi meu tempo vendo. Gente, olha, vocês colocaram The Way, vocês respeitam a minha história. Eu vou votar em Dinastia e The Way. Eu tô votando em The Way, Empire, Star e Clown. Eu tô votando em Star. Ah, não. Morre, mas, gente, mas é sério que dá a volta por não se levar a sério. Gente, The Way é só ruim mesmo. Ela The Way é só ruim. Por isso que eu gastei meu primeiro voto em Dynasty. Né? Eu acho que Dynasty vale mais. Ai, eu quero que todos vocês morram empalados. Com uma... Garoto, você não pode ser assim. A Anja não vai vir falar com você. Agradeço que a Anja teve uma indicação. Ah, não, eu tô fazendo uma coreografia de cura aqui pra você curar esse coração. Para de cu? Coração cu. Eu traço pra minha The Way não ganhar. Eu sou desses. Taylor, conta pra nós. Melhor série nova, penúltima categoria. Eita, Breaking News. Breaking. Melhor série nova. Ai. Indicados 911. Que? Maravilhosa. Mas vai que dá a volta? Não. Não tá na descrição, não. Ai, tô entre duas. Atípico, vocês estão sem limite. Big Little Lies. Everything Sucks. Aê. Gente, mas não tava lá que a série toda é um embuste, tá em cima? O que aconteceu? O quê? Não, foi a melhor morte. Everything Sucks. Foi a morte mais sentida. Mais na verdade. Sentido, exato. Por Léo, no caso. Por mim e por Temo. Nós dois. Killing Eve, Hino. On My Block, Pose e Star Hino. Trek Discovery. Ai, tô em dúvida entre Atípico ou Star Trek, mas vou votar em Atípico primeiro. Pequena Eva e Pose. Everything Sucks. Everything Sucks. Eu tô votando em Atípico e em Killing Eve. Gente, eu sei que Pose tá com 8 votos, gente. O que aconteceu? É Sasha flotando. Exato. Eu não tô vendo a loucura. Eu e Sasha. Strike the Pose. Vamos fazer ganhar essa porra. Eu e Sasha tá com 8 votos. Cada um votou 4 vezes. Já tá com 11. Tomei um susto. Leozo, leia a finale de ouro aí. Vamos lá, gente. Grand Melhor prêmio. Série. Acabou, graças a Deus. Gente, melhor série. Darlan não vai atrasado pro trabalho. Melhor série veterana, grande prêmio de seriedade anônima, né? As produções se esforçam pra ganhar esse bastião do entretenimento. Então dá vontade, né, Amy? A gente tem aí indicados. Amy tá na Amy. Crazy Ex-Girlfriend. Que? Um hino desse. Hackearam as indicações. Olha, aí a prova agora. Não, a prova é a próxima, né? Não, a prova porque não foi indicada em nada, aí vem indicado em melhor série. Pois é. É tipo aqueles filmes, indicada melhor filme, mas não tem diretor, nem ator, porra nenhuma. Exatamente. Olha como o mundo dá voz. Game of Thrones já ganhou série que apodreceu e série PNC tá aqui como melhor série. Gente, cadê me ajuda. Cadê o limite do que estão fazendo aí, né? Aí seguimos com Under a Time, sim. Até a Erika concorda. Uh-huh. A gente tem The Good Fight, curiosamente, né? Quem ganhou da última vez foi The Good Wife, então será? Não, porque tá com 0 votos, tô vendo aqui. Jovem. Tem The Good Place, aí sim. Vamos. E é o meu voto, minha favorita. Foi obrigada. This is Us. Sou obrigada a votar em The Good Place pra This Is Us não ganhar, não aguento mais. Chato pra caralho essa família aí. Só não vou votar em Crazy. Ô, Érica, já estou vendo nessa terceira temporada. Leoz vai começar amando ali, depois falar: não, isso é merda. Viado, já tem 10 votos. Crazy Ex-Girl, cara. Gente, tá com 20 votos. Quem votou nessa porra de dois ex-girlfriends? Darlan, para com isso, Darlan. Darlan tá mentindo, porra, que tá tomando café e tá hackeando o bagulho. Flodando pose, eu tô flodando crazy aqui, né? Já tá com 20. Bota The Good Place que tem chance, maluco. Obrigado, mas eu não quero que minha crazy X seja humilhada, então vou votar bastante. E aí amanhã eu voto em The Good Place, entendeu? Mas ai, eu só não quero que seja This Is Us. Ai, não, muito repetitivo. Ai. Vai, sim. Ah, não, ganha M. Quem ganha M não merece seriedade. Viada, a categoria já tem 50 votos. 50? Oh, gente, e só então... a gente tá votando, né? Parabéns, eu só consigo votar uma vez. Quer dizer que 49 são vocês. Olha só, rapidinho, uma denúncia. A Erika disse que só consegue votar uma vez. E Game of Thrones só tem um voto. Então já sabe que eu não votei em Game of Thrones. Você tá louco? Quem votou em Game of Thrones é muito... Você tá louco? Eu falei que votei em The Good Place, tá escutando essa merda de Game of Thrones? Me respeita. Gente, então sigam o exemplo de Darlan. Votem até o dedo cair. Só, né? Não vote em Crazy X. Só não em Crazy X. Não vou deixar ninguém fazer jabá, então vai lá, logado.com, ouve os podcasts, tudo maravilhoso. Vai no Eric Small Talk, tem podcast todo dia. O mesmo. Mas, gente, Taylor tá lá também botando, alimentando com vídeos todos os dias. Os mesmos. Então, muito obrigado a todo meu elenco, minha holding, meu júri, né? Foi maravilhoso. Ah, quem conseguiu aguentar até aqui. Sim. Espero que vocês tenham gostado desse podcast de uma horinha. Não, garanto, mas gente, na edição tá muito melhor. O ao vivo foi pior. Uhum. Não sei. E aguardem aí a cerimônia de entrega, né, dos indicados. Faremos um hangout ao vivo com o Palhaço Bozo, que é mentira. Vamos ver. Não trabalhamos. Samantha. Chrome uma merda, né? Chrome uma merda, uma bosta, pois é. Então é isso. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Votem. A gente não deu a data ainda de encerramento das votações, até porque a gente não sabe que dia vai sair a indicação. A gente trabalha assim com profissionalismo, com seriedade. É, a gente sabe quando a Erika vai acabar de editar esse podcast, né? Em outubro. E aí só depois a gente pode fazer o outro. Gente, o outro chegou a 40 votos. Vocês são muito ridículas. Eu consegui votar, só consegui votar uma vez. A Miranda já tem 7 e o tá com 40 votos. Já tem 108 votos a categoria, jovem. Tchau, gente. Tchau. Gente, eu dei refresh aqui no iPod. Não estão deixando eu votar de novo. Tá dizendo que obrigada, você já votou. O quê? O quê? Não, tô deixando eu votar de novo. Chega, ainda bem que eu não mexi durante o podcast, que senão eu não ia conseguir votar nunca.